Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Energia. Você tem que botar. Projeto Forte Mudança Certa. PSDB, PDB, PV, Rede PHS, Luiz Zacarias. O Peugeot 2008 tem um estilo que vai atrair seus olhos. Mas você precisa mesmo sentir na pele a experiência inexplicável de entrar no Peugeot iCockpit. E com o teto panorâmico, dirigir vai ter sabor de liberdade. Ele pode ser seu, com entrada e taxa zero em toda a linha. Aproveite! Peugeot 2008. Diferente em todos os sentidos. Agende já um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot. Eu voto 13, eu voto grana. É um e é três. É Carlos Grana outra vez. Para Santo André continuar melhorando, meu voto é 13, é Carlos Grana. Não tenho dúvida nenhuma, eu voto 13. Meu prefeito é Carlos Grana. É Carlos Grana de novo, com a força do povo. Eu voto 13, é Grana de novo. Para Santo André seguir melhorando, caminho certo já estamos trilhando. É um e é três, é grana, somos o povo. Carlos Grana, prefeito de novo. Justin Timberlake. So just dance, dance, dance. So just dance. Energia. Domingo, vote Paulo Serra 45, o líder em todas as pesquisas. Fala, Paulinho. A mudança que a gente tanto quer em Santo André está muito perto de acontecer. Mas para isso, eu preciso de cada um de vocês. Falem com a família, com os amigos, com os vizinhos, na igreja, na padaria, na feira, por toda a cidade. Venha no dia 30 votar 45. Santo André mudar 45. São Projeto Forte Mudança Certa. PSDB, PTB, PV, Rede PHS, Luiz Zacarias, vice. Tá aí o armário que você encomendou, seu Rui. Ficou show, Zeca. E pra pagar, eu vi que você tem maquininha, né? Maquininha? Não, eu tenho... Maquinão. Hã? O que é esse maquinão? É a Isetel. Ela passa cartão sem aluguel, me ajuda com relatórios e ainda coloca o dinheiro na minha conta em só 2 dias. Ah, agora entendi porque é maquinão. Não, seu Rui, ó. É maquinão. Tcharam! Junte-se a milhares de empreendedores brasileiros e aproveite os benefícios da Aizeto hoje mesmo. Aizeto não é maquininha, é maquinão. É momento de decidir, de escolher, de pensar e refletir sobre o destino administrativo da cidade de Santo André nos próximos 4 anos. O momento é de irmos às urnas e escolher aquele com perfil e capacidade administrativa. Aquele que consegue fazer muito e melhorar a cidade em todos os cantos e a qualidade de vida das pessoas. O povo andrense sabe que para continuar melhorando, vote Carlos Grana 13, o prefeito do povo. Carlos Grana, prefeito de novo. DJ Snake, Justin Bieber. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Vamos mais uma vez com quem muito já fez, pra fazer muito mais. Vote 1 e 3, é grana outra vez, é só ele que faz. Vamos mais uma vez com quem muito já fez, pra fazer muito mais. Vote 1 e 3, é grana outra vez, é só ele que faz. Continue com grana, vote 13. Esse é o único caminho para Santo André seguir melhorando. Às vezes não tá fácil vencer a fome, né, amigão? Mas o frango mais gostoso do mundo tem a solução. É só pedir o seu Box KFC. Sanduíche, batata, refrigerante e pedaços de frango. Sim, é o pacote completo que fome nenhuma aguenta. E o melhor, é muito gostoso. Afinal, é o frango mais gostoso do mundo. Sanduíche, batata e refrigerante você já viu. Mas com frango de verdade, só no KFC, né? Quer saber mais? Visite kfcbrasil.com.br. Chega 5h30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra Eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! Começou a edição do Estádio 97 na Energia 97, que legal, vamos falar de futebol, de muita coisa bacana, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece. Extra é gol, tá no ar o Estádio 97. Boa noite, boa tarde, né? Que boa noite. Boa tarde. Boa. Pra boa noite tarde, falta muito ainda. Boa tarde. Não é verdade? E aí? Ô, seu Bento. Beleza, seu Bento. Tranquilo ou não? Tudo bem, seu Bento? Beleza, e você? Tudo bom. Vamos aí. Contando aqui. Aliás, tô vendo o programa que você foi ontem. Não, tudo. Não fala. Deixa pra lá. Então, vamos aqui. Vai, vamos lá. Vamos começar. Com... Vamos lá. Não, sem zoeira. Vai, vamos lá, vamos lá. Vamos começar com o Parmeira, então. Vamos nós, perdão, líder. Parmeira. Fala de nós, seu Bento. Ei, Bento. A última, hein? Chegando a hora. Já é campeão. Despedida. Não, tem nada de campeão. Nada de campeão. Não vai, fala aí. Não vem com essa daí, não. Isso aí, agora. É isso aí, Domênico. Hoje mandaram um... Aleluia. Na agorada. Hoje mandaram um gif lá do goleiro Wagner. Você que viu isso aí? Que é aquilo, cara? Não foi no treino de hoje? Não, vovó, me assustou. Um gif do Barros chutando do meio campo. Do meio do campo, o cara foi pegar. Nossa. Vocês viram isso? Ah, mas é sacanagem. Oh, coitado também. Você colocou no grupo do estádio ou não? Acho que tá lá. Eu vou mandar lá no manda grupo. No grupo do estádio pros caras verem. É isso aí. O pior é que o chute é do Barrio, viu? É isso que é pior. É, exatamente. É isso aí, Domênico. O retorno do Gabriel Jesus, pra saber como vai ficar o ataque agora no final de semana, se entra o Guedes, se entra o Eric, se joga o Barrios, enfim, essa é a dúvida do Cuca pro jogo de sábado. Certo? Eu acho, é uma opinião que eu acho. Eu acho que o Vinícius vai ser o goleiro mesmo, né? Assim, no gol acho que ele não vai ter muito o que fazer. Acho que ele joga com dois volantes aí. Não sei se ele joga com o Thiago e com o Tchê, certeza. Tchê e Moisés, certeza. O Thiago joga. Mas acho que ele joga com mais um volante. Quando ele joga viu? Com alguns times de menor qualidade técnica, vamos dizer assim, ele joga com o Tchê, Moisés e aí mete três atacantes lá tal, né? Mas acho que contra o Santos ele vai tentar jogar com um time com um volante, né? Mas o Thiago com não tava um suspeito? Ou dois volantes. Então, não sei se é o Thiago, ele pode pôr, sei lá, o Gabriel. O Lucha ficou conversando ontem. Ele pode pôr o Gabriel, ele pode pôr Gabriel, Tchê, Moisés, ele pode pôr. Eu acho que ele vai pôr. Eu acho que o Gabriel joga. Gabriel, eu acho que é o Gabriel, Tchê, Moisés e três atacantes. Mas estão dizendo que esse GIF aí é de março, viu? Não importa quando é, vovó. Quem tomou o gol foi ele. Peraí, é que eu perguntei se era dessa semana. Pode ser de março, pode ser de janeiro, ser de junho. Eu perguntei, eu tô explicando que é de março. Então já não devia ter colocado antes, então. Se ele tomar esse gol lá em março, não devia ter jogado nunca. Ah, velho, fecha a pena. Não é verdade? Exatamente. Agora, tá certo, seu Beto. Mas olha, será um jogo bem complicado, não vai ser nada fácil. Ah, né? é bom ficar bem tímido. Fica quietinho aí. É que botar o rabinho entre as pernas. Não é, porque eu sou um cara, mais ainda, se fosse falar, eu sou muito mais jornalista que você. Muito mais imparcial que o senhor. Eu também porque acho, eu falo o que é verdade. Eu não posso mentir. Ah, eu não falo. Não, você fica com um cara de fanfarrão quando chega segunda-feira. Você é favorito na vila? Favorito aonde? Na vila. Favorito? Na vila. Que favorito? Tá, tem favorito. Aí não tem pra mim, aí não tem favorito. Quanto tempo o Santos não perde na vila? Não, quem que é favorito? Santos ou Palmeiras? Fala sério. Lá eles são... Ah, então chupa essa aí, ó. É difícil. Eu acho, assim, se você me perguntar... Depois eu vou perguntar pro RG. Melhor time é o Palmeiras. Não, então, eu acho que um time que está... Quantos pontos do Santos o Palmeiras tem? 8, 9. Mais? Acho que 10 pontos do Santos. Não é isso, AGP? Não, vamos ver aqui. Santos é de 57? Santos 58, Palmeiras 67. Então, 9. Um time que tem 9 pontos, 3 rodadas na frente do Santos... Vai jogar fora de casa. Eu acho que iguala. Não tem favorito. Na minha opinião, não tem favorito. Eu também acho que não. Eu acho que a casa do Santos traz um pouco de favoritismo. De favoritismo do Santos, mas a liderança do Palmeiras, que tem de 9 na frente, não pode tirar. Você tá entrando na pilha do cara. É brincadeira. Agora, deixa eu falar uma coisa. Peraí. O show da Maria... Quem? Mariah Carey. Foi cancelado, viu? Repeat, foi. Mariah Carey. Repeat. Foi cancelado? Por quê? Tá do gramado, porque ninguém queria ir, né? Não, ela que falou que não pisaria naquele pasto. Falou, não quero pisar num gramado ruim desse. Lá em Curitiba, mas ela não tá vendendo ingresso, não. Tá pago nada. Tá pago e não caiu mármore hoje de lá, não. É chato, nada. É legal, mano. Não caiu mármore, se você botar... Você tem que botar numa casa. Só pode cair mármore da onde tem mármore. Estádio, talvez, estádio pra Mariah Carey, acho que é grande. É muito. É muito. Olha, acho que se fosse um... Imagina, fizeram o Bocelli, você tá de brincadeira do mesmo. São Paulo é um ícone da música. Ícone o quê? Mariah Carey não é, você tá de brincadeira. Mariah Carey é... Ela já foi mais, mano. Domênico, Mariah Carey e Andrea Bocelli? Não. Mariah Carey leva mais público. Não, não é isso. A Mariah Carey é uma música pop que já... Quanto tempo a Mariah Carey não lança uma música? Faz tempo, hein? Faz tempo. Isso ajuda, né? Não, ali é pra... Por exemplo, olha, o Lionel Rich, que eu fui ver, que foi sensacional, que foi no ginásio do Ibirapuera, seria legal pra ela ir. Então, ginásio do Ibirapuera. Espaço das Américas. Exato, um lugar menor. E encher. É. Entendeu? Sei lá, é uma opinião. Então, o que vai acontecer, vó? E aí, o que acontecer? Se não tiver o show dela... Só vai cuidar o gramado. Ah, aí o gramado vai ficar melhor, né? Ah, mas vai ter o Guns, né? Não, mas mesmo assim, ia ter dois shows, mas ia ter dois, né? É. O Guns vai fazer dois. Lá vai fazer, no Palmeiras? Seu Guns! Guns N' Roses talvez encha. Já vendeu. Apesar do Benjamin não gostar, é um grupo que leva público. Esse vai encher. Não, ele já abriu nova data. Esse vai encher. Você entendeu? Ah, eu não gosto, mas que vai encher. Vai encher, isso é óbvio. Tenha dúvida. Isso eu? É igual se vier o Bon Jovi, vai encher. Ué, não adianta falar. O Bon Jovi hoje não enche um estádio. Acho que enche, hein, Beijão? O estádio não. O Bon Jovi é mais forte que o Guns N' Roses, tá louco? Não, senhor. Como não? Não, mas Bon Jovi também acho que não enche, não. Vocês estão loucos? Não, não tô, não. Bon Jovi não enche estádio hoje. O Guns N' Roses no Brasil enche. O que vocês acham? Qual que é a diferença? Ah, o Bon Jovi... Mas pera, você não gostar é uma coisa, tem que falar o... Gente, eu não gosto de Guns N' Roses, tô falando Guns N' Roses. Por que o Guns N' Roses vai encher e o Bon Jovi não? Porque o Guns N' Roses é uma banda que tem muito mais sucesso, muito mais apelo do que o Bon Jovi. Não, lógico que tem. Não tem. Lógico que tem. Te mostro N sucesso do Bon Jovi aí. Não é questão de ser N sucesso. Eu acho que tem o mesmo número. Vende pra caramba Bon Jovi, você vende no Brasil. Gente, eu não gosto de vende, show do Bon Jovi. Lota. Hoje o Allianz Parque não lota. Eu acho que é igual. Acho que é no mesmo nível. Ah, teve no Urumbi, acho que foi há 2-3 anos atrás. Né? Não, mas o Bon Jovi tocou uma vez também há muito tempo atrás em festival. Olha, Bon Jovi, tô contando sozinho. Aqui, ó. Nossa, não era aquele sozinho. Hit, velho. Tocou naquele Hollywood Rock, se eu não me engano. Véi, as mina pira com o Bon Jovi. Always. E mina. Bed of Roses. Mina de Blaze of Glory, né? Port to Be My Baby. I'll Be There For You. Não, mas não tô discutindo que mais? Não tem sucesso. Domênico, o Living que lota on a show, Prayer. Domênico, o que nossa, lota never show say hoje goodbye. É galera jovem. Mas eu não tô discutindo. O jovem hoje não gosta de Bon Jovi. You Give Love a Bad Name. Isso você também falou. Não é porrada não. De música. Não, não é verdade, não, mano. Não. Se ele Gilmour tocou no estádio do Palmeiras, tocou lotou as duas noites. Mas é aquele monte de velho carente. Ué, então decide. Não, mas é que tá. Não, mas é que tá hoje. É que lota é o dinheiro que você gosta. É muito raro. É muito raro. Gente, é muito raro um artista aí que já tenha mais mais tempo de carreira, hoje lotar um estádio. É muito raro. Bobagem. Não, não tô, não. Os Stones pegar... lotaram no Morumbi. Mas, Domênico, é Rolling Stones. Domênico não, Beijo. Mas decide, então. É Rolling Stones. Você não pode comparar, por exemplo, Rolling Stones com Bon Jovi, cara. Não dá. E nem o Iron Maiden. Não cabe. Iron Maiden também já tem um público... Mas tem um público específico, mas é que tá. Mas, por exemplo, Domênico, o Iron Maiden, o Rolling Stones, são bandas que é como se fosse uma religião do cara. Exatamente. Bon Jovi não é, velho. Bon Jovi é aqueles caras que curtiram aí durante um tempo, aquela música musiquinha que fez sucesso. O Phil Collins não é religião. O Phil Collins não é religião. Se tocar aqui no Morumbi, no estado do Palmeiras, lota. Mas o Phil Collins, mas é que tá. O Phil Collins, ele não tem talvez aquela legião assim de fãs que batem cabeça lá na frente, mas desculpa, o Phil Collins, na minha opinião, é a melhor banda que tem, cara. Ficou é banda. É um cara, mas o Genesis você, você precisa decidir. O cara é velho, não, mas velho. Você tá pegando as exceções. Você tá pegando as exceções e tornando regra. Não, você falou o seguinte: os velhos não lotam estádio. É a mesma coisa, o Bryan Adams. O Bryan Adams, se ele vier fazer um show no Pacaembu, não vai lotar, velho. Não, mas peraí. Você tá falando de Bryan Adams. Você falou assim: não, a frase sua foi assim: os velhos não lotam estádio. Aí eu dou 10 velhos que lotam, você fala, não, mas você pegou as 10 exceções. Eu peguei exceção, eu tô pegando os caras que vêm pra cá e tomam. Assim. Não, mas você pegou as exceções. O Aaron Smith tocou no Palmeiras agora, lotou. Mas é que tá, são bandas específicas e o Tio vai lotar. Então, mas são os velhos. São os top. Mas você pega lá, Bryan Adams, Bon Jovi. Desculpa. Nunca lotou. O Guns N' Roses nunca lotou estádio. O Guns N' Roses, eu já tenho minhas dúvidas se vai estar lotado. Tá louco, eles abriram uma data nova. Vendeu tudo já. Eles abriram uma data nova, porque eles mas deram um monte de VIP em rádio. Explica pra ele que semana retrasada teve o Desert Trip na Califórnia. Aqui, ó, chegou a informação. The Who, que não tocava há 108 anos. O show. Neil Young com 70 anos. Bob Dylan. Não tinha ingresso, lotado. Olha aqui, ó. Shows foram cancelados na América do Sul. América do Sul. Foram cancelados shows da Mariah Carey por problemas com empresários. Cancelados no Brasil, Argentina e Chile. Cancelados. Cancelados. Você acha que o artista vai falar, olha... E tá no Twitter cancelou da... Cancelou porque não vendeu ingresso. Aqui, Twitter da Mariah Carey, tá vendo? É, mas aí... Tem uma cantora aí, tem uma outra brasileira aí que uma vez... Foram cancelados. Um tempo até que não foi muito. Não foi tocar admitir, no lugar em São Paulo, tinha 200 pessoas. Um abraço pro Fernando. Tiveram que avisar lá, olha. Fernando. Não vai admitir. Não, vai falar, Maria Kerr vai emitir uma nota dizendo, olha, gente, não vendeu o ingresso. Eu vou embora. Quem traz esses artistas, os caras fazem pesquisa, pô. Me admira os caras trazer Maria Kerr pra tocar no Palmeiras. Ou no Morumbi. Eu também acho que é muito grande, né? O Black Sabbath toca agora em dezembro no Morumbi. Lotado. Mas é uma banda que fez muito sucesso e é que nem o Mano falou, na religião. Ô, Benja, mas você tava falando, mas eu acho, falando mano, que o Bon Jovi levou 60 mil no Morumbi. Eu acho que o Bon Jovi... Vou falar sério pra vocês. Não, levou. Eu tô falando hoje, eu acho que o Bon Jovi... Hoje. Levaria, Benja. Eu acho sozinho o Bon Jovi não lota. É a minha opinião. Eu acho que o Bon Jovi... É que o Bon Jovi tem mais fãs mulheres até do que homens. Mas acho que Bon Jovi é uma religião, sim. Bom, vamos, tem muita gente que gosta. Mas vamos dar um assunto, que vai que alguém resolve trazer o Bon Jovi, gente. Deixa. Vamos. Não, é legal, Bon Jovi. Legal. Deixa o Bon Jovi. Mas aí, mas é que tá, Domênico. Ó, por exemplo, você falou, a maior parte dos fãs, ou das fãs do Bon Jovi, é composta aí aquela legião aí por mulheres. Sim, a maioria, as mulheres gostam. Falou? A legião. Não, antes? Do quê? Não lembro. Composta. Ah, puta susto. Não, é composta por mulheres. Ah. É, então, susto, aí que tá, Domênico Gato. Hoje, essas mulheres que curtiam Bon Jovi já tem netos, elas estão cuidando dos netos, elas não vão pro show, não é verdade. Não, para, estão tudo tiazinha já. Não, já não sou. A não, mulher não, do Ben já veria. Lógico que gosta. A rei não gosta? É, detesta Bon Jovi? Que? Detesta? Ah, duvido. Juro por Deus. Duvido. Será? Te juro, o show que a rei quer ver Bon Jovi é legal. O Black Sabbath, e ela falou, pô, esse DC não vem? Pra vir com o Axl Rose é melhor não vir, né? É, a Rey gosta de Madonna. Acho que gosta. Show, eu também gosto. Também fui com o show. Fui correndo no show da Madonna. A Madonna é legal. Madonna é sensacional. Madonna é um ícone desse tipo. Pô, você tá louco? Não dá, não dá. Da música pop, uma dos ícones. Madonna é legal. E ela enche. Pô, a Madonna enche. Vende até. É. Agora, traz a mala da Cyndi Lauper. Não lota nem aqui na Paulista. O vão do Mastro. E engraçado, né? A Cyndi Lauper, no começo da carreira, ela brigava igual com a Madonna. Depois não deu, né? É que ela teve dois hits. Traz o Culture Club, Bon Jovi. Teve mais que dois. Lota. Assim, imagina, Dauber teve mais que dois hits. Bom, muito e aí, mais. Seu Bento? Vamos lá. Santos. Muito mais que isso. Teve o Goonies e aquele Girls Just Wanna Have Fun. Tem mais, tem True Colors. Essa aí seis vezes. Ah, mas essa música é um porra, hein? Todas da Cine. A Cine Opera é um porra. Mas é, ué. E a última vez que ela, quando muito ela fechou hits, aqui, sabe que roubaram o anel dela? Ah, é, mano. Lembra? Verdade. Puxaram, ela foi dar um tchau pro cara, que ela garfou. Ela não ela desceu na galera. Já era. Tem... Passou um alcojão e tungou o anel. A Hydrovan Knight, Bob... Hip-hop é horrível. What's Going On? Horrível. Não é horrível. É a música não. Nena. All Through the Night. Oh, eu prefiro a Nena. Lembra de Nena? Lembra? Nine-Nine. É, é legal. Red Nine. Nena é muito melhor que Cine Love. Nina, pô. É Nina. Não, Nina Hagen. Aquela era Nena, não era Nina, não. Ah, o Nine-Nine é porque ela Red Ballon. A Hagen era Nina Hagen. Ela é alemã. Nossa, Nina Hagen. Vamos lá, vai. Quem é? O Nina Hagen é legal, lembra? New York City is the hottest place. É boa essa música. Tem, New York City is the hottest place. Nina Hagen. Diga lá, seu Bento. Vou ver se o Ricardo Oliveira vai jogar, né? Eu vi o show dela, Dudu. É a dúvida. É a dúvida. O Santos, que não conseguiu o Keno, agora tá indo em cima do William Potker. William Potker. Da Ponte. Né? Tá de olho nele aí. E também tem uma conversa com o Guerra. Palmeiras não quer isso aí, não, né? Não, o Guerra quer, lá do Atlético Nacional. Guerra. É, mas o Guerra parece que esse ano esquece, né? Acho que ano que vem, né? É, pra esse ano... Não, mas o ano que vem não... Guerra sempre é a solução. Esse ano tem mais ninguém. Não, mas o Atlético Nacional falou que não libera ninguém antes do Mundial. Falou que só começa a conversar depois do Mundial. Antes de você falar do Guerra, ô deputado... Oi? Você viu a camisa do Moto hoje? Gostou, deputado? Dá uma olhada. Olha só, tá, o que é isso? Ô, querido, tá vestido desses quadros modernos? Tá feio demais, tá ok? Só lembrando... Primeiro, ninguém perguntou nada pra você. Os caras estão agora descendo. Segundo, você não entende porcaria nenhuma. O bolso. Graças a Deus. Olha, é só um segundo, mano. Você vai continuar? Eu tô cá e andando com a sua opinião. Eu acho que deveria ter cota hétero na moda, na arquitetura e na MPB também, tá ok? Meu Deus. É... Nossa, daqui a pouco você vai falar que existe heterofobia. Com certeza existe, você é o caso. Negócio seguinte, o bolso. A galera tá descendo o pau aqui no Ben, já falou que em 2013, o Bon Jovi, acho que naquele show com o Nickelback, eles levaram 60 mil no Mundial. Então, mas eu acabei de falar que sozinho, o Bon Jovi não lota. Ah, mas o Nickelback não é uma banda assim que você fala, vai encher o estádio. Sim, Nickelback é uma banda que ajuda a encher, sim. Oh, Nickelback é bom, meu. O Bon Jovi hoje sozinho, eu tenho dúvida, acabei de falar, então fala pro idiota que te mandou aí, que ele não ouviu o que eu falei. E o Vinícius Rosa aqui, ele falou que o David Gilmour também não enche estádio. Não, é verdade. O estádio do Palmeiras estava lotado as duas noites. Ele falou que foi um monte de VIP. É verdade. Mano, o Vinícius Rosa. Tinha 60 mil camisas. Vamos encerrar. Não, peraí, meu. Aí depois continua. Não, peraí, vai falar do Santos. Eu só queria dizer que o Benjamin gostava do Nickelback, mas depois que ele teve filho, ele parou, meu. O que você falou? Eu tenho o álbum inteiro do Nickelback. Tem a discografia inteira. É, continua falando do Santástico. Pode falar, Nickelback é ruim, velho. É bom, Nickelback. Mas é ruim. Nickelback é legal. Mas não, é legalzinho. Você gosta desses popzinhos, é babinha. Não, isso é legal pra... você tá fora do mercado, meu irmão. Então, mas pra nós tá solteiro, eu o Rude aqui. Nickelback é negócio funciona. É legal. Ó, Nickelback, se você colocar, você tá levando a mulher embora, começa a tocar Nickelback, a hora que você para no portão dela, você pega. Exatamente, isso aí. É a musiquinha pra dar tchau, Motinha. Lógico, mano. É isso. Lógico, mano. Agora você começa a ouvir lá Bad Religion, Black Sabbath, mano, Iron Maiden. A mulher fala tchau, como vampiro. Você vai fazer tchau, gótico. Como você vai dar uma ricada? Pô, legal, né? Aí, meu. Gótico ouvindo é Black Sabbath, velho. Ô, meu. É que você escute esse sexo novela das seis. Aqui é adrenalina. Você vai ouvindo o Paranoide. É ouvindo NIB. Lembra no Se Beber Não Case 2, que eles estão no auge da loucura lá? Oh, meu, tá legal. Tocando NIB do Black Sabbath. Aquele macaco louco, meu. Oh, yeah. Vai falar do Santos ou não? Já chega, vai. Já chega nada, você. Não falou nada. Cala a boca, manda o Guerra, o Guerra vai chegar ou o Palmeiras vai atravessar de novo? Já atravessou. Ah, atravessou, é isso aí. Já atravessou. É o clube ético, parabéns aí, hein? Paulo Nobre, parabéns. Paulo Nobre mesmo. Não reclama, não. Vamos pegar o Guerra também. Oh, vocês vão pegar o Guerra. É aí. Dinheiro, né, velho? Tem dinheiro. Eu falei aqui que Guerra. Manda. Não, Guerra é a solução pra qualquer coisa. Ô, deputado, qual que é o jogador que o senhor mais gosta do mundo? É o Guerra, com certeza. E tinha um jogador também no interior, o Carabina. Era um ótimo Carabina. Jogador. Ele jogava Entendi. Lateral direito. Você lembra? Gostava do Regis Pitbull. Eu gostava, mas Pitbull é tem um monte de babaca que não sabe tratar bem o cachorro. Agora, sabe qual time que eu sou mais fã? É óbvio esse. É o Arsenal. O Arsenal, é, querida. Parabéns. Que coisa, hein? É, que eu chamo Ai, meu querido. Deus e do céu. E a camisa do Mota, deputado? Caramba. Olha, tá me dando ânsia de vômito, olhar pro Mota, mas nada contra. Mas é, a camisa do Mota tem mensagens de motivacionais. O pior é que língua. Olha lá, temos morte, sexo, trabalho, o que mais? Amor. Amor, que mais? O pior é a camisa, é a caneta que ele prendeu no bolso da calça jeans, parecendo um padeiro do interior, tá ok? Não, e o Mota ainda usa aqueles celulares no cinto que parece que tava levando dando close, olha lá, Motinha, dando close na sua gabinete. É bonita, velho. É. Ô, Benja, olha só, o Newton falou Benja, fala é mal de Bon Jovi e Nickelback, tá mas paga. Curte Baby Consuelo. É sua. A incoerência é minha, mora tá nesse paga. Rapaz. Pô, mas Baby Consuelo é um bilhão de vezes melhor que essas porcarias. Você é louco. Ah, Baby Consuelo é sensacional. Pô, Curumim Cuiatã. Já falou do Santos. Menino do Rio. Curumim. Vamos lá, olha só. Esse é o Estádio 97 na Energia 97, colocar uma música que o Benjamin gosta aqui, ó. Nina Hagen. New York City is the hottest place. Estádio 97, em nome de HDI Seguros. É debate pronto? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. E agora o Benjamin vai falar de Nissan. Peraí. Tá. Segura um pouco, que eu vou falar. Isso é legal. Oh, isso é legal. Milagre. Deixa ela cantar pra você ver que style que é a Nina Hagen. É agora, legal, né? Olha lá. Você lembra quando ela cantou essa música no Rock in Rio? Eu tava. Você tava lá? Que coisa horrível isso, velho. É legal. Com... Não, isso é legal. Legal pra caramba. Isso é horrível. Quem que é horrível? É legal é o Juliano e Júlio. Não, o Henrique Thiaguinho e o... Bartolomeu e Bartolomeu. É legal. É, o Henrique Schalma. Henrique Schalma, isso ela, é legal. E ela tinha um negócio que ela veio pendurado na... Né? Ali na... Na coisa gotosa. Que de longe... Parecia que era um órgão genital masculino, mas não era, era um lobo. Era um lobinho com uma língua pra fora. Sensacional. Oh, agora, ó. Agora, ó. Fiscal. Ela parece a TT Espírola cheirando. Você tá louco? Nada disso. Benjamin, fale de Nissan, vamos lá, vai. Olha só, amigão, você já pensou em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então presta atenção, é a hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. É isso mesmo. Olha só, ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirada nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus, além de oferecer um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. Meu amigo, isso é um carro! E é muito mais conforto ao dirigir. Você tem até 3 opções de cores internas, com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível. Eu fui na concessionária ver, realmente é incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, olha, vai na minha dica aí, amigão. Faça um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. E eu não tenho dúvidas que vai conquistar, viu? Porque esse carro é incrível. Nissan Innovation That Excites. Disco. É bom isso, hein? Bateu pra caramba. Bom pra caramba. Quer me falar aí de Silvinho e Silvão. É. Hein? Está Adriano louco. E Adriana. Lucas vai. E Luco. Ah, vai, cara. Não, é o mesmo. Não sou o São Paulo. Ele tava ontem no prêmio Multishow. Ele é forte, né, velho? Ai, você tá olhando. Nossa, você paga pau pros caras assim? Ele é forte, cara. Pô, estou... ah, o mano não é forte. Excitado, não é vai. Forte. É que você falou com uma voz tão, né? Ah, ele não, é forte. Pô, só tô comentando. Ele, tá ele é forte. Ah, ele é forte, né? É, porque entra na manchete do São Paulo, só comentando. É, ai, nossa, que piada boa. Não fiz piada nenhuma, seu louco. Nossa, que legal, nossa. Ô, mano, ai, eu fiz meu Deus, piada, não fez, é que o moto idiota, tá na maldade. Idiota, ai, mano. Trouxa. Caramba, Bola, você tá na maldade modinha. Com o Rudy, ah, né? Porque uma semana sem vir, idiota, voto assim, pô, fica mais uma. Né? Pô, o Rudy é um cara que não tem maldade, o Rudy é um cara então, inocente, pô, motinha. É mó de boa. Ah, é. Isso é verdade, o Rudy é puro. É. Obrigado. Depois o Rudy conta o que aconteceu com ele no final de semana. Puro pra caramba, vou te falar. Não tem nada a ver em ser puro, vai, não. Benja. O Rudy, ele erra sem tentar errar, cara. Ele, aí, ele não erra de propósito, não, não é doloso. Mas, dropou isso é verdade mesmo. Vamos falar do tricolor? Ah, não, você não, cara. Ah, não, pera você aí. Não gosta de mim? Aí não, né? Não. Tô vendo aqui, antes de falar o São Paulo, academia que permite malhar sem roupa chega ao Brasil. E aí, Benja, como é que faz? Academia que permite malhar sem roupa chega ao Brasil. Não, o problema é o seguinte, você tá fazendo supino, tem que arrumar uma personal, né? Porque se o personal estiver atrás sem roupa, aí ferrou, velho. Imagina, o cara então descansando na tua testa. É verdade. Mas uma mina legal. Descansar a bola na tua fazendo testa. Fazendo supino olhando. Ah, não. Peraí. E agachamento? A nossa história falou que fica na Frei Caneca também. Ah, não, então deixa quieto. Deixa quieto, mano. O meu personal treina lá. É mesmo? O Betinho lá da competição. Ô, Betinho, fala, eu treino lá e sempre treinei pelado. Olha, pelo menos eu não sabia que existia. Ô, Benja, pelo menos ia fazer sentido fazer rosca, né? É. Caramba, hein, Betinho? Que coisa. Fazer rosca. Mas é isso aí, ó. O tricolor que deve uma ter. Semana tranquila. Semana tranquila, calma. Tá tudo calmo lá. Deve o jogar. O Denis era, tava com, né? Que não parece que não ia jogar, mas vai. Deve ser o Neres, Cueva e. O Denis e tá Chaves, lá, né? No final de semana o ataque. Sim. Segunda-feira, América Mineira é o bônus round lá, né, mano? É o bônus round. É o carro segunda do Street ganhou Fighter. Do Atlético Paranaense. É. Mas isso aí é uma cara. É só sem camisa perde pra América, sem camisa, né? Só sem camisa. Ah, olha aí, eu respeito. Sabe o que é isso aí? É jogar no sintético lá. Aí foi jogar lá. Ah, para, velho. Do América Mineiro você pode jogar num campo minado, velho. Você tem que ganhar da América. Cara, brincadeira, o Neres foi convocado pra sub-20. Foi, né? Foi. Pelo como é que é o nome do técnico lá da sub-20? Micali. É, o Micali. É, o Neres foi convocado, né? E o... Aí, uma boa notícia pro São Paulo é que realmente o Wellington realmente tá voltando. O né? Wellington. Oh, faz tempo, tá à disposição Wellington. Do São Paulo. É um bom jogador, né? Gosta do São Paulo, é São Paulino. Oh. Tem raça, tem vontade. Lógico, São Paulo ano que vem vai precisar de meia, né? Volante. Vai precisar de tudo, né? Um atacante. O São Paulo vai poder contar com a molecada aí. Eu acho que é o foco do São Paulo pro Paulistinha. É exatamente isso, né? Apostar na molecada, ver quem tem condições. É... Trazer umas três peças chaves que seja de valor, né? Então, um atacante de peso, como o Mano diz, aquele atacante que quando o cara vai jogar no outro dia, fala, meu Deus, como é que a gente vai parar esse cara? Eu acho que é importante pro São Paulo, né? E o São Paulo pode ter também aí, eu acho que pro ano que vem vai ter o Breno, né? O Breno enfim, voltou né? a treinar. Caramba, né? Hein? É. Nossa, você falava mais nele, rapaz. É, mais de um Breno, ano, velho. Mais de um ano. E ele era um bom jogador, hein? Sim, quando então, saiu do Brasil, né? Então, depois ele tá ele... voltando a treinar agora, né? Com bola já. Então, você vê que é o cara não ficar parado, cara? É o cara difícil. Quando é atleta, para... Ele ficou parado o quê? 3 anos? Sim. Ficou preso, né? Ficou é preso. É difícil, velho. Então, ele tá, a gente vai poder contar com ele aí, né? O São ele, Paulo... Ele, olha, eu vou dizer, se ele jogar o que ele tava jogando antes, ô Mota, ele com o Maicon vai fazer uma zaga bem legal, hein? Sim. Se ele jogar o que jogava, a zaga do São Paulo, ela começa a se acertar, hein? Porque, é porque tá indo embora o eu Caio, suspeito né? que o Caio vai embora. Vai embora. Suspeito. Seleção Rodrigo brasileira. Caio. Eu acho que também vai. Então, muitas acho que no começo do ano vai embora. Mas não dá uma acertada, Benja? O Maicon com o Breno, se o Breno, se o Breno voltar a jogar, o que jogar? Eu acho que, infelizmente, o Breno... Você acha que não mais? Não sei mais, mas você não pode contar, né? Não, não. Mas se jogar, putz... Ah, mas ele vai se preparar. Futebol, eu sei. Eu torço pra que ele volte, mas o futebol hoje... É muita força, muita física. Apesar de ele ser um cara. Pô, um cara que ficou 2-3 anos parado, pra você recuperar, voltar. Eu acho difícil. No nível também. Dos caras. Você acha, é complicado. Você vê que ele voltou. Se você machucou. Não é difícil, cara. É difícil. Se esperar voltar, né, Dodô? É, não tem como garantir agora, né, cara? Agora o cara jogou bola. O cara tá um ano parado. É, o RG tem razão, né? Eu tenho informação lá de dentro do São Paulo, né? Ah, informação, é? Ele vem se recondicionando, né? Ele tá treinando muito explosão. Domênico. É, pra voltar com mais fala, mano. O Nilmar, cara. você para pra analisar. Ele é aquele carro de luxo que já bateu num poste, tomou uma porrada na traseira de um caminhão, tá com a longarina já capotou torta. E foi recuperado numa enchente. É um carrão de luxo? Até pode ser, mas pelos problemas que ele já apresentou durante a sua vida, a sua trajetória, é um risco que não vale a pena correr, cara. Eu vou falar agora pra você, o Nilmar. E aí? O Nilmar, num salário... Quanto? Não, 400, não é... Quatrocentão? Não sei quanto centão. Um salário compatível médio. Ali com o que o São Paulo paga. Na média, o que é? 300? Se for num salário compatível que o São Paulo duvido paga... Duvido que vai ganhar 300. Tem que trazer. Opa! Não, não tem ninguém, assim, não. Ah, mas você acha que ele vai abrir mão? Você vai contratar um desfalque, cara. Mas não tem ninguém, mano. Já não tá no produtividade? Ele tem. Nilmar? Não. Ele tem jogado lá regularmente. Na produtividade. É, deveria estar, né, RG? É. Nesse caso, o São Paulo contrataria por produtividade. Ele tá na China, ninguém sabe como ele tá jogando. Aí é o típico jogador que a gente tem que valorizar, Domênico. Quando o cara vem e faz o que o Ricardo Oliveira fez com o Santos. Ele acreditava no potencial dele, ele veio pra cá assinando um contrato aí de um campeonato, tá certo? Ele assinou pelo Campeonato Paulista, ganhou 50 pau por mês. Estourou, né? Porque a partir do momento que você confia no seu potencial e no seu taco, você assina um contrato desse. Tudo bem, é de risco. Se eu jogar bem, depois vocês vão pagar. Mas é um cara que fala, bacana, o negócio é o seguinte, então deixa eu mostrar o potencial, depois se vocês não quiserem, vocês perderam 50 pau. De um monte de time. Inclusive no Palmeiras. Não só o Palmeiras, não. São Paulo, Palmeiras. Não, mas o Oswaldo... O Oswaldo era treinador do Palmeiras na oportunidade, ele ficou bravo com a diretoria que não quis apostar no Ricardo Oliveira. Ele falou isso pra mim. Sim. Ele falou, vou contar um negócio que eu não falei até hoje. É verdade. Ele usou o termo, o Ricardo Oliveira me implorou pra jogar no Palmeiras, num salário baixo, eu pedi, a diretoria não quis. Por que ele tem raiva do Palmeiras? Então é complicado, Domênico, se você parar pra analisar... Raiva do Palmeiras. É você agora, Valdo. O Nilmar, ele é um cara... O Nilmar é um cara que ele nunca ganhou mal em nenhum clube que ele passou, Domênico Gato. O Nilmar, ele nunca ganhou um salário baixo, ele sempre amarrou muito bem os seus contratos. Nilmar tem um sonho, Nilmar sempre quis jogar no São Paulo. O sonho é uma coisa, né, Benji? Agora, o quanto vai custar esse sonho pra ele? Tô acabando de repetir. Se o Nilmar resolver entrar no teto salarial de São Paulo, tem que trazer, gente. É, mas eu acho que ele não vai querer, não. Mas então, o que o Mano falou aí... Se ele abrir mão, sim. O que o Mano ele falou... O Mano tem razão. Ele sempre amarrou muito bem os contratos dele. Quantos anos ele tem hoje? 32. Mas ele já não tem mais aquele empresário que ele tinha lá, o Orlando da Hora. Ah, então pode ser. É uma negociação diferente. Talvez nessa altura do campeonato ele tenha um sonho de jogar no São Paulo. O Nilmar... Ô, Benja... O Nilmar é bom jogador, gente. Deixa eu fazer uma pergunta pro Benja. Fala, Zé. Ô, Benjamin. Pois não. Você preferia o Jô em plena forma ou o Nilmar jogando 3, 4 jogos? O Jô em plena forma. É mesmo? É sério? Aí eu quis polemizar, não consegui. Você sempre gostou do Nilmar. Não, mas também gosto do Jô. O Jô no Corinthians. Você gosta do Jô? Lógico, o Jô no Corinthians. É que o Mano não gosta. Ele tá saindo da Globo agora, o Jô no Corinthians jogou bem. O Jô no Atlético Mineiro jogou bem. O Jô, até onde sei, parece que botou a cabeça no lugar, virou evangélico, não tá mais... Naquela coisa toda. Virou rapaz, irmão. Você fala com um monte de treinador aí, eu não vou citar nome porque o cara não me deu entrevista. Semana passada tava com um bambambam e falou: pô, que puta contratação e tal. Agora vai dar certo? Não sei. Mas no Corinthians ele não foi bem, não, hein, Benja? A pergunta se a gente pegar a média de gols dele pelo número de. Na carreira. Mas o Leandro Damião não faz gol nenhum, não, você achou mais? Ué, você falou, ele foi bem. O que é ir bem? Mas ele começou. A gente toma como base ali a média de gols dele. Ou a época que ele jogou no Corinthians não foi uma época que tava das melhores. Agora cai bem, pô. Eu prefiro o Jô do que Gustavo. Já que só falar uma do última coisa, nenhum nem São outro. Paulo. O São Paulo consultou aí o Porto e a pedida do Porto pelo Kelvin é muito grande. O São Paulo eles são não assim vai. Mesmo, viu? Aí depois empresta Paulo, de novo. Não. Valoriza. Eles falaram o seguinte, porque que ele o Palmeiras não quis contratar por causa disso. E eles disseram agora que não vai mais emprestar. Nem o Kelvin pediu já, ele falou não. Você já saiu do Palmeiras, foi pro São Paulo. Não adiantou. Agora, quem quiser vai ter que comprar. Pagar. É e diz que boca, é muito alto, é São Paulo boca, vai abrir. O David Neri é melhor que ele, mais barato. Mas é o quem? O David Neri. Não, você tá louco. O David Neri é um moleque promissor. É melhor mas titular. Mano, mas não dá pra o Kelvin é um bom jogador. Ninguém viu ele o rapaz jogar. Cisca, o Kelvin hoje no Brasil é um bom jogador. Tá, lógico que é bom. Certo, bom jogador. Mas ele é muito... Coringão, mano, Coringão. Novo diretor de futebol, Flávio Adalto. Vamos falar do time que tá no G6, velho. Gostou do novo diretor de futebol, mano? Ah, então, ô Bento, era da época do Alib também, mas hoje, sinceramente, aí não tem muitas opções. Não, né? Porque os diretores do Corinthians ali que compunham junto com o Roberto, eles eram muito próximos do Andrés e acabaram meio que saindo e deixando seus cargos à disposição. O Roberto, ele precisa de pessoas próximas a ele. Ele já tem o Alessandro e ele precisa de pelo menos mais um. Ele chamou o Flávio Adalto. Vamos ver, né? Agora, mano, devia ter placar hoje, viu? Por quê? Caiu mais uma parte do mármore. Então, mas só pode cair mármore onde tem mármore. Ai, ai, ai, ai, ai. Só cai mármore de onde tem mármore. É um reboco agora, ô, placar. Cada vez que cai, o teu estádio não cai porque é grafiato, desculpa. Ah, grafiato. Desculpa. É grafiato. Ô, mano, mas pagou tão caro. Se cair grafiato negócio, ali, cara. Ó, mas é que tá, velho. Mármore é pesado, velho. Mármore é pesado. Você não pode usar qualquer argamassa pra prender o bagulho. Economizaram, mano? Não, acho que economizaram. Mas é mármore mesmo. Motinha, tudo. Não, é mármore. Tudo que você faz com pressa, você faz mal feito. Por exemplo, se você acorda tarde e vai tomar um banho, tem que se trocar rapidinho pra ir pro teu trabalho, você vai colocar a cueca ao contrário, você vai colocar a meia do avesso, enfim. Você vai pensar e falar, cacete, na hora que você vai ver no decorrer do dia, você tá todo errado. Com estádio, velho, não é diferente. O Corinthians, ele praticamente parecia aquela escola que tá estourando o tempo na avenida e precisou correr contra o tempo pra entregar o estádio aí às vésperas da Copa do Mundo. É, e todo mundo sabe o porquê, né? Porque no Brasil não, nada se faz no prazo, porque às vezes é interessante para as pessoas entregar com atraso, porque com atraso você acaba meio que dando canetada onde poderia talvez ter um pouco mais de cuidado para assinar uma papelada. É, muitas vezes você não tem tempo hábil para fazer uma licitação. Enfim, mas são esses tipos de situações aí que envolvem o nosso país. É, com relação ao time do Corinthians, o nosso querido Oswaldo, ele vai fazer 3 mudanças aí diante da Chapecoense. 2 por necessidade, porque... um é o Camacho, que retorna no lugar do Williams. Ele estava com uma lesão e agora ele volta para a posição, já que ele era titular. O outro jogador é o Romero, que vai jogar na condição ali de centroavante, porque o Guilherme foi expulso. E o Marlone entra no time titular também. E a outra opção que talvez surpreenda muita gente é o fato dele optar aí pelo zagueiro Pedro Henrique no lugar do Balbuena. O Balbuena não vinha bem. A zaga será formada aí por Pedro Henrique e por Wilson. O Balbuena, ele vinha falhando em alguns jogos. Eu acho que, tecnicamente, todos os jogadores do Corinthians 100%, a melhor zaga que o Corinthians pode escalar é o Balbuena e o Pedro Henrique. Só que o Balbuena não vive um bom momento. Então, acho justo aí o Oswaldo, ele não ter aquela frescura de querer rotular jogador como titular ou o jogador como reserva. Ele fala, quem tá melhor, joga. E ele tá fazendo isso com o Walter no lugar do Cássio. Agora ele tá dando a chance aí pro Pedro Henrique começar no lugar do Balbuena. Eu acho que isso é válido, cara. Isso motiva quem tá no banco. A partir do momento que o treinador começa a criar uma série de rótulos e falar, ó, você é titular, ó, fica tranquilo, quando você estiver fisicamente bem, você que volta. Eu acho que isso aí desmotiva quem pode brigar por posição. E nesse quesito aí, o Oswaldo Oliveira tá mandando super bem. E eu concordo com ele. O que você achou da escalação aí, Benja, do Pedro Henrique no lugar do Balbuena? Eu não tiraria o Balbuena. Mesmo mal? Mesmo mal. Ah, você tá de brincadeira, Benja. Não, não tiro, não. Mesmo tiro. Mal. Você mal. É aquele cara que rotula o cara e fala, você é mesmo titular mal. E pode ficar aí jogando mal que você é meu titular. Olha, cada um pensa de uma forma. Eu acho o seguinte, eu acho que se você tem um cara que é um profissional, um bom profissional, o cara tá atravessando um momento difícil, dá uma moralzinha pro cara, vai dando a moral. Na reta final? Precisando de pontos? Ué, qual o problema? Todos? Ué. Faltam 6 jogos pra acabar o campeonato brasileiro. Eu não vejo nada nesse Wilson. Mas Bilcian. Ele jogou bem contra o Flamengo. Bilcian. Eu não vejo nada nesse Wilson, eu prefiro o Balbuena. Ah, eu discordo. Não, eu prefiro, tecnicamente o Balbuena também acho melhor que o Wilson, mas hoje, pro momento, eu entendi o pensamento do Oswaldo e eu concordo com ele. É, e tem mais um fato aí, Domênico Gato? Sim. Inclusive com relação a aquele incidente ainda do Rio de Janeiro, da briga das torcidas aí, tem um corintiano aí que tá preso, cara, que o cara tá, até segunda ordem, preso de maneira injusta, cara. Porque os advogados apresentaram provas aí mostrando, inclusive, que no momento da confusão ele não tinha nem entrado ainda no estádio. As câmeras de segurança mostram, porque ele foi de metrô pro Maracanã, e as imagens mostram aí pelo horário da filmagem e até na hora que ele tá entrando dentro do Maracanã, que a confusão já tava rolando e ele ainda tava do lado de fora. Então ele acabou sendo conduzido, ele tá lá preso, Domênico Gato, de maneira até injusta. Porque o nome dele, inclusive, aí é André Tavares, é isso? É, André Tavares. O rapaz aí, o advogado apresentando as provas ali para que ele possa ser solto o mais rápido possível. Mas até aí já tem o constrangimento. Imagina, o cara foi lá para assistir um jogo, Domênico Gato, no Rio de Janeiro. Tá preso. Tá certo. O cara tem um emprego, ele tem família. O cara é detido, velho. Tá certo? Tudo bem, a polícia deve ter feito um pente fino, deve ter reconhecido algumas imagens e associado alguns torcedores que ali estavam. Mas é uma situação complicada, Domênico, porque imagina só, o cara tem emprego, velho. O cara tem família, imagina o constrangimento. Imagina o constrangimento que o cara já deve ter sofrido. Numa dessa, tomou até umas porradas sem merecer. Porque os que apanham também merecendo, é aquele negócio, quem bate, apanha. E quem gosta de bater também, né? Tem que estar sujeito a apanhar. Mas numa dessa aí, Domênico Gato, diante das imagens, tá certo? Eu acho que precisa ter um pouco mais de prioridade na condução desse caso aí, principalmente com relação às provas que o advogado apresentou do rapaz aqui. Inclusive, o nome dele aqui é André Luiz Tavares da Silva. É complicado, complicado. Imagina você preso ali, é uma situação... Não, mas é uma situação revoltante. Seu advogado tá apresentando provas. Inclusive, ele tá fazendo um barulho enorme lá no Rio de Janeiro pra tentar um habeas corpus aí pro rapaz. Volto a falar aqui, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. E ele tá apresentando as provas, mostrando que o rapaz tava no metrô. Mostrando que, na hora que aconteceu o conflito com a torcida, ele tava entrando ainda no Maracanã. As câmeras ali próximas do estádio detectam isso também. Como é que pegaram ele? Então, aí que tá. Pelo relato, foi o amigo dele falou que eles estavam... ao fim do jogo, eles estavam ali, tava passando um dos policiais que estavam falando: não, o careca, o outro, não, o barbudo, papapá. Ah, não, pega esse, foi esse careca aqui, foi esse barbudo aqui e tal. Pega, leva esse. Aí, aí o amigo dele falou: não, leva não, ele tava aqui, ele não tava. Nós tava em outro lugar. Não, leva. Porque numa situação dessa, Domênico, até entende também cometer um erro. Sabe? Então, você chega lá e fala. Né? Pô, numa dessa. Pô, ali no calor da emoção, precisava dar uma resposta pra sociedade, não poderia passar impune. Eu também acho que não poderia. Eu quebra-pau lá, não pode todo mundo entrar no busão e ir embora. Eu acho que o futebol precisa caminhar agora de uma forma mais séria e começar a responsabilizar torcedores aí que quebram o pau também. Só que, dentro de uma situação dessa, imagina você, inocente, sabendo que não fez nada, você tá preso de maneira injusta e numa dessa tomando até porrada. E não dá, né, filhão? Vai saber o que estão fazendo na cadeia também, né? O cara tá com outros presos. Eles estão lá em Bangu, não, mas eles estão numa cela separada. É. Mas estão lá em Bangu. Não, e a juíza ontem teve uma audiência, né, mano? Que eles aumentaram pra 30 dias, né? A prisão preventiva. Sim. Já viu, né? Bom, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97. É o seguinte, antes da gente partir, eu vou apresentar aqui a estranha no ninho depois que Benjamin falar de Fricô. Parou. Que agora eu tenho que falar um negócio sério. Vou falar um negócio pra vocês, rapaz. Às vezes, eu dou um azar. Eu entro no banheiro depois do Domênico. Meu Deus do céu. O que é isso, rapaz? Às vezes eu acho que vai soar até, vai tocar até a sirene aqui no prédio. Não dá mais. Tô falando sério, não dá mais. Ô, Domênico, presta atenção. Você nunca ouviu falar de Fricô? Se liga. Você pega o Fricô, você vai borrifar ele 5 vezes na água do vaso sanitário. Antes de fazer o teu número 2. É. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu juro pra vocês, eu juro, tá ouvindo, Dodô? Eu uso e realmente funciona, não é papo não. O negócio é show de bola. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro, hein? Borrifou, usou, bloqueou. É. Vai lá comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site Fricô. .com.br Fricô, amigo! Oi, gente! Futebol é aqui no Estádio 97. Boa, Eli! É isso aí. Estamos apresentando aqui a Estranha no Ninho, a Gláucia Miola Gomes, enfermeira, tá bom? Ela torce para a Ponte Preta. Ah, não. Ah, sim. Ah, não. Legal, pô. Seja tudo bem, Gláucia? Obrigada. Mas você... A Miola... Você é do centro de São Paulo, né? Sou. Mas você nasceu em Campinas? Eu sou campineira. Ah, você é campineira. É por isso, né? Isso. A Gláucia está aqui porque estamos aí no Outubro Rosa, né? Então isso. As mulheres estão participando, mandando e-mails para outubrorosa@97fm.com.br. Todos os dias tem uma estranha. E ela veio de rosa. Igual Bárbara. Igual Bárbara. Claro. Em homenagem às mulheres. Fez bonito sua ponte no campeonato, hein, até agora, né? Tá fazendo. Quem sabe, né, fica entre os seis. Será que fica? Não sei. Como é que tá a ponte hoje, mano, aí no campeonato? Vocês têm a tabela? Tá em 10. 45 pontos. E o sexto, que é o Corinthians, tem quanto? O Corinthians tá com 49. Sei, 3 pontos, uma vitória, dá pra chegar, hein? Então. O problema é o intervalo dos times que tem entre um e outro. Engraçado, né? Ilude a moça, não vai chegar. Sexta vaga, quem briga, mano, aqui, ó. É Corinthians, isso, Atlético, mano. Paranaense. Por que não vai chegar? Grêmio e talvez o Fluminense. Depende. Talvez. Depende. E eu vou te explicar o porquê. A Ponte Preta, ela vem fazendo jogos muito bons com times grandes, mas não vem fazendo bons jogos com times pequenos. Isso mesmo. Não é verdade? Isso mesmo. Quem são os jogos da ponte até o final? Essas 6 partes, você lembra? É o Domênico que quis pegar a menina professora, que é você. Calma, gente. Sou enfermeira. Eu não sou comentarista. Você foi pilantra agora, né? Isso foi. Esporte fora é difícil, porque é aquele time pequeno que, né? Tá lutando pra não cair. É. Deixa eu ver aqui depois que pega. Vocês quase perderam em casa. Pega o Santos em casa. Esse é perigoso, hein? Santos, que é o grande, né? Deixa eu ver aqui. Ponte Preta, cadê a Ponte Preta? Depois ela vai e pega. Inter, logo Santos que gosta de dar. Inter, em ó, Inter. Ó, ela pode fazer 6 pontos, RG. Porque ela pega os grandes aqui, ó. Quer ver, ó? Ponte Preta pega depois. Fluminense. Eu tenho uma pergunta pra nosso ouvinte. É bom que podia fundar o Inter, né? Tá, é só podia. Jogo grande, né? Fluminense, só tem um jogo pequeno. Depois pega, deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. Ah, Botafogo lá. Tá terminando a tabela. Desculpa. E termina com... Só pegou o time grande, RG. É. E depois pega aqui o... Curitiba. Depois pega Sport aqui, ó. Curitiba. Sport Curitiba. Pega aqui, ó. Aonde? Domênico. Tem uma pergunta pra nosso ouvinte. Fazer, ué. Quem foi... Em sua vossa opinião, o maior jogador da Ponte Preta? Interrogação. De cá? De cá. De cá. Com certeza. Ela conhece. Foi homenageada esse ano, inclusive. Ela falou, ela falou de lá que era o de cá. Ah, sensacional. Sensacional. Eu achei que fosse Renato Cajá. Mas, ô Glaucio, você não consegue ver seu time em campo, né? Você não vai em campo, assim, né? Quando eu vou pra Campinas, eu assisto. Aí você assiste lá no Moisés Lucarelli. Legal. E é gostoso ver jogo ali? Ah, eu gosto. É? Desde pequena meu pai me leva, então por isso é tradição, né? Dizem os torcedores adversários que lá pra entrar é um inferno, né, mano? Lá é difícil. Não, mano. Jogar lá em Campinas é sempre treta. Eu fui uma vez e... E aí? Ah, eu já fui algumas vezes pra Campinas ali. Eu passei perreio pra sair lá na hora. Eu já fui preso em Campinas também, velho. Lá chove pedra. Poxa, fui preso em Campinas também. Olha que exemplo horrível, mano. Na saída chove pedra. Você tá brincando? Não, tô brincando. Tem uma linha de trem ali próximo do estádio. Melhorou, porque tem a linha de trem em cima. Você sai do Moisés do Calé, tem aquela linha de trem, tem um morro lá em cima. Aí é chuva de pedra. É, porque os caras, eles se muquiam ali dentro, naquela parte da linha do trem. E é só tijolo, imagina, você já chegou perto de uma linha de trem. Placa de São Paulo, não sei agora. Ferrou? Não, sempre foi de busão. Quebrava carro. Placa de São Paulo, ferrou. Quebra tudo. A torcida de São Paulo e da Ponte vive brigando. Vive brigando. Eu odeio. Verdade. Se odeiam? Só é o pior que o Guarani, né? O Guarani que a gente... São Paulo e Ponte é terrível. O Guarani ruim é ruim pra Ponte Preta, não é? Você não tem essa opinião? Eu sei que é rival tudo, mas não é? Eu queria que eles caíssem pra terceira, rivalidade... Né? Estão subindo, né? Mas a rivalidade lá tem que ter. Eles já estão na terceira. Eles estão, mas... Estão subindo, né? É. Foram pra segunda do mestre Fumagalli. É, eles vão fazer a final agora com o Boa, né? Eu pediria ao Robertinho. Robertinho. Grande Benjamin. Você tem alguma Benjamin? Você tem alguma pizza? Sou seu fã, hein? Muito obrigado, Robertinho. Olha, muito obrigado por me assistir. Pessoas que participam comigo no programa também me assistem. Porque eu não paro de falar. Você tem alguma pitadinha histórica sobre o Guarani? Guarani. Ou a ponte, né? Exatamente. Melhor a ponte, que ela é da ponte. Não é do Guarani. É, ela lembrou muito bem de Dicá, né? O de cá, que é mais recente, né? De cá mais recente? Exatamente. De cá década de 70. Então, muito mais recente, porque eu me lembro muito bem. Ah, você tá falando coisa muito mais antiga, né? Antes do Guarani existir. É mesmo? Exatamente. Que ano? Antes da ponte existir. Antes? 1900. Mas a ponte foi, acho que em 1900. 1899. Aí sim. Antes da ponte. Ou 1890. Ah, tá. Entendi. É muito louco, né, velho? Ah, muito velho. Muito antigo esse cá. Não, isso que me contava era o meu avô. Que ele contava? Bitolini. Grande Bitolini. Seu avô? É. Tem Pimpolini a esfirra lá? Tem lá em Campinas? Eu não sei. Tem lá? Como não sei? Você que é o... Conhece, eu sei na Alameda Santos. Eles abriram uma, viu, Benjamin? Mas não tem lá. Não tem franquia lá. Então eles abriram uma na Zona Leste de São Paulo. Ah, é? Tem lá? Avenida Sapopemba, sem número. Pimpolini. Sem número? É, mas é só um guichezinho pra você retirar. Ah, tá. Né? Você pega e leva pra casa. Tá bom. Mas deixa eu terminar minha história. Pô, não acabou? Não. Aí em 1890... O futebol tinha acabado de chegar na Inglaterra. Tá com tempo aí, Domingo? Pode falar. Tá, você acha que... Imagina, você acha que 25 minutos você resolve? 2 minutos. Enfim, tinha acabado de chegar na Inglaterra. Grande Mortinha, exclamação. Né? E tem o Concenzo, que foi um inglês. Quem? Concenzo é inglês? Com esse nome de italiano? Exatamente. Véio. Concenzo Wright. Pai italiano, mãe inglesa. Não, Benjamin conhece Birgman. É melhor que ele não vai saber falar. Birgman Bristol. Ela patrocinou. Precisa cuspir muito assim. Pega um guarda-chuva. Peraí, desculpa. E aí? Que nojo, hein? Tô perigoso. Eu sou com a boca lavada. E aí? No Rick, senão descaracteriza o personagem. Olha a tela do tablet da RG. Tá bom, toda respingada, velho. Tá botando limpador de para-brisa. Peraí, só pra terminar. Tem um guarda-chuva aí, mano. E essa marca de cigarro patrocinou. Por isso chamava Derby. Ah. Se fosse outra marca, eu era Marlboro. Ah, entendi, entendi. Olha só, acabou, né? Olha aqui, ó. Acabou, acabou. Deixa eu falar aqui da pandemia. Olha, ela trouxe. Você que trouxe figurinhas aqui? Meu, é seu, Bárbara? Ela vai ter essas. Olha só. Aqui. Não, podia ter, ué. Eu vi aqui, ó. Isso é um olha bom. Esse time aqui da Ponte Preta, ó. Carlos no gol. Foi pro Corinthians depois. Lúcio. Lembra do Lúcio, Benjamin? O Lúcio, ponta direita. Lúcio. Né? Lúcio que jogou no Guarani também. Lúcio jogou no Guarani? Jogou. Deixa eu ver aqui. Lúcio. Ah, mas não vem aqui, né? Aqui não, tava o Dom Bosco, né? É, o último time. Último jogo. Ele jogou no Guarani. Bom, tá aqui, ó. O Lúcio, tá aqui, ó. Direita, Afrânio, lembra do Afrânio? Lógico, Afrânio é o Afrânio Rio. Afrânio? Que depois foi ser treinador do Corinthians e morreu, não é ele? Tá mostrando aí. Não, Afrânio. Afrânio Rio? Era o Afrânio Rio? Deixa eu ver. É ele mesmo. Afrânio Francisco Rio. Então, ó, o Benjamin. Morreu no acidente, foi técnico do Corinthians. Deixa eu ver quem mais. Bah, sai daí que o cara tá ele que depois foi professor da Malhação também. Esse aqui é o Tuta. Irmão lembra do Tuta? Maria. Irmão do Zé Maria. O Tuta, ponta esquerda. Tuta. Parece o Elias. Time bom, hein? O Zé Maria. O Zé Maria marcava o irmão. É, o Tuta. Quer ver, ó? Olha aqui, é o Dicá. Olha o Dicá aqui, ó. Cara, eu tenho o telefone do Dicá. Se quiser colocar no ar aí, eu tenho o telefone. Dicá, Dicá. Ele é secretário de esporte hoje, em algum Dicá. Lugar aí. É, foi participou. Do município de Campinas. É de Campinas mesmo? Isso. Olha esse aqui, ó. Ó, o Jair Pisserni. Jair Pisserni. Aqui, ó, Jair Pisserni. Cabeludo, hein? Olha aí, gente. Já era lateral, tá lá. Lateral direito, não é? Da Maravilha foi também. Também. Quer ver quem mais Oscar, tá aqui? Oscar, tem aí, Oscar? Oscar. Não, não, não. Tem Humberto, lembra do Humberto? Olha lá, Humberto. É, meio campo. Tá que o Polozzi, Polozzi jogou na ponte. Humberto e Toninho, vocês lembram do Toninho? Toninho. Olha o Toninho. É seu, Baz? Esse é o Toninho que depois jogou na Portuguesa ou não? Esse eu não me lembro. Esse pegou agora, hein? O Carlos é legal. Muito bom. O Carlos trabalha no Palmeiras, né? Manfrini. Não, no Palmeiras. Que o Galo não trabalha no Palmeiras? Putz, o Galo é preparador de goleiro de algum time. Eu acho que é do Palmeiras, hein? É, não sei. Não tenho certeza. Tinha o Manfrini. E jogou com o Riva no Fluminense. É isso aí. Manfrini mora aqui na Moca. Bom, ô Glaucia, Manfrini. Você fica à vontade pra conversar com a gente. Vai, vamos tranquilo. Conversar, vamos bater papo de futebol, tá bom? Fica tranquila. Esse é o Estádio 97, vamos partir pras primeiras ligações, tá bom? Em nome aqui, deixa eu ver aqui. Ah, em nome de BV Financeira. Crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3637888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também em nome aqui de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Mas antes da gente partir para a primeira ligação, o Mano vem com um recado de Bozan. Ah, não, peraí, o Sombra me avisou. O Carlos Galo não tá no Palmeiras, não, tá no São Paulo. É outra coisa, né? É. Não, é preparador de goleiro do São Paulo. Ah, do São Paulo? É. O Carlão? O Galo. Tá no São Paulo? É, eu achava que era o Palmeiras, tá no São Paulo. Legal. Fala aí de Bozan, Mano. Vamos lá, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele veio para salvar a sua vida. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. É uma proteção extrema para que você não fique aquele cheiro de caatinga, velho. Para que você não fique aquele cheiro de coalhada seca. Para que você não fique aquele cheiro, sabe, de virilha de mendigo. Você vai ficar cheirosinho, cheirosinho o dia inteiro, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó, não vacila não. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva para casa um kit exclusivo do desodorante Extreme. Não é que você concorre, não. Você ganha, tá bom? Aqui é prêmio bom, rapá. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Bom, Mano, vamos lá. Vamos para as primeiras ligações. Ouvintes ligando a partir de agora no 32847097. Lembrando, quem ligar aqui dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, vai ganhar um kit exclusivo do desodorante Extreme. Lembrando também que todo mundo concorre no final do programa a um boné Energia 97 e uma camiseta Estádio 97. Lembrando também que tem torcida Estádio 97, camarote único para Corinthians e Chapecoense. Tá certo? Boa, vai ser boa. Sábado agora, na Arena do Corinthians. O jogo vai ser

Alexander Ferreira. O Mota vive Denis com... Alexander Adoro. Ferreira. O Mota vive com o Denis mole. Faz quando tempo, que velho. Que isso? Faz tempo que eu não vejo um Denis pela frente, velho. Que isso, hein? Olha aí. Faz tempo, velho. Tô vivo. E quantos anos você tem, velho? 35. 3.5 RG number 2. O meu já não pode ser 3.5. Por que não pode? Denis, 3.5, aperta o pé, velho. Trocadilho! Ó, RG, já ia falar. Eu já pensei que você ia falar que seu tênis tem 3.5. Que isso, mano. Seu Denis tem 3.5. Eu falo, é mentiroso, hein? É, não. Sei. Então tá bom. Ô, Denis e o bairro. O negão lá da. Eu moro, vamos ver se o Ben já vai acertar. Acho que é fácil. É Ponte Rasa. Tá, aí é fácil. Zona Leste, querida. Aí. Ponte Rasa. Zona Leste somos nós, lutamos com galhardia. Galhardia. Eu moro ali perto do Terminal de Carvalho. Aí, Carvalho. Do lado. É. E o time? Pode subir o hino, Dodô. É Palmeiras. Ha! Ha! Hino do líder. Ha! Já, ha, Gugu. Já ha! Comprou a faixa, velhinho? Yeah, yeah. Ainda não, mas... Boa, Denis, quase que não. Chão, tá esperando o quê, rapaz? Ah, não. Não comprar faixa nenhuma, vocês estão loucos. Já, ó. Pé no chão. O Paulo Nobre já mandou... Sabe o time que tem, né, velho? Paulo Nobre já mandou fazer, velho. Faltam 4 rodadas pro Palmeiras. Faltam 6 pros outros. Pro Palmeiras falta 4 ainda. Nós estamos na contagem regressiva. A camisa de comemoração não tá pronta essa. Já. O Nobrão já mandou fazer lá, velho. Não, não mandou fazer nada. O que vai estar escrito na camisa? Não tem nada feito, porque não foi feita camisa nenhuma. Campeão brasileiro 2016. Voltamos. Não tem. Só quero ver se o Santos vai dar conta, RG. Porque se o Santos não peidar na farofa, o campeonato não acaba nesse final de semana. Por quê, mano? Não, mano. Pode perder, louco. Não altera nada. Tem que ganhar, mano. Não altera nada, Palmeiras. Seca mesmo. Não é questão de secar, mas o campeonato vai perder a graça, velho. Mas eu acho, se o Palmeiras ganhar esse final de semana, já era. Vou dizer pra vocês uma coisa. Pra mim, não perde graça nenhuma. Eu acho legal pra caramba. Imagina, Palmeiras pode perder. Pior de perder graça é pusante. Pode não. É, lógico que sim. O campeonato perde a graça, velho. Perde o Katsu. Pra mim, eu vou achar engraçado pra caramba. Se a porcada ganhar mais uma, já elimina mais uma rodada do campeonato brasileiro. Melhor ainda. É ridículo, velho. É ridículo. Ô, mano, qual a chance do Palmeiras ganhar lá na Vila? Então... O Santos ele tem um aproveitamento muito bom jogando em casa. Olha, o Palmeiras e o Porto também, como visitante, é um dos melhores visitantes. Eu não lembro se até 2 rodadas antes... Tô falando que o jogo só na Vila. O Palmeiras tinha mais vitória lá. Esse é o que depois o Santos conseguiu reverter, acho. Então, vai ser um confronto interessante, porque o aproveitamento do Palmeiras fora tá bom, né? É, acho que... Eu não lembro se é melhor ou é igual de casa, né? Quer ver, Domênico Gato? Eu acho que é melhor. Não lembro. Não é melhor? Eu acho que é melhor. O de fora de casa do que dentro, não é? Eu acho que tá melhor fora, hein? Porque o Palmeiras... Palmeiras tem mais vitória em casa. Você pega as 5 derrotas do Palmeiras, eu lembro que foi. Ponte Preta, fora. São Paulo, fora. Fora? São Paulo, fora. Fora, né? Morumbi. Ponte Preta, fora. São Paulo, fora. Botafogo, fora. Ah, então posso passar a info aqui, ó? Acho que não. Domênico, o Palmeiras aí, como visitante... Atlético aqui. Como visitante... O Porco tem um aproveitamento de 62,5% dos pontos disputados. Como visitante. Como visitante. De 30 pontos que o Palmeiras jogou fora de casa, em 16 jogos aí, o Palmeiras ele tem 9 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Porão. Então 4 derrotas. Como mandante, o Porco também tem... pra falar a verdade, ele perde aí em termos de aproveitamento. Ele não é o principal mandante. Porque empatou mais. O Palmeiras ele tem aproveitamento, mas pra você ter uma ideia, o Palmeiras ele não tem aproveitamento ruim dentro de casa. O Palmeiras ele tem aproveitamento de 77%.1. Então é melhor. Mas é que tá, ele perde, por exemplo, pro Atlético Paranaense, que tem aproveitamento de 85,4, mas não, só pra você ter um parâmetro. Melhor, eu tô dizendo assim, fora ou em casa é melhor o Palmeiras, fora, ele melhor tem, em casa, né? O Palmeiras dentro de casa ele tem um aproveitamento aí de 77,1, em 16 jogos ele conquistou 37 pontos, 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota apenas. Boa tarde, Mineiro. Agora, pergunta. O jogo que ganhou em Itaquera vale como dentro ou fora de casa? Não. Vale como dentro da sua mãe. Juiz! Ô, juiz, que isso? Vovó, não. E aí, Denis, mas você tá confiante que dá pra ganhar do Santos lá dentro da Vila? Ó, véia bisca. Dá pra ganhar. Se o Grêmio com o time reserva empatou, por que a gente não pode ganhar? O Grêmio com o time reserva? Como assim? O último jogo, é verdade. O último jogo do Santos, em casa. Mas cada jogo é uma história. É clássico. Clássico tem até algo mais, né? Eu acho que ganha, Dodô. Mesmo a gente tem o Jailson aí. Eu acho que vai com Vinícius. Eu acho que não vai com outro goleiro, com o Wagner, vai com o Vinícius. E eu acho que a gente ganha. O grande detalhe aí é que Santos e Palmeiras vão pra dentro de campo às 19h30. Sabendo o que aconteceu com outro jogo. Sabendo do resultado do Flamengo. Praticamente sabendo já o resultado do Flamengo. E isso vai que o Flamengo perde. Isso pode dar uma motivação especial no jogo. Principalmente pro Santos. Porque é uma possibilidade do Santos buscar o Flamengo também. Mas se o Flamengo ganhar, RG, a motivação é ao contrário, é pro Palmeiras. Eu sei, mas eu tenho que colocar a hipótese em favor do meu time. Você tá colocando em favor. É lógico. Você tá colocando em favor do seu time. Vou falar sério. Porque o Santos luta contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo. Então, essa é a briga do Santos. Para o Palmeiras, o pior resultado desse jogo é a vitória do Flamengo. Só. Verdade. O empate e a vitória do Atlético, tanto faz, porque vai ficar a diferença praticamente a mesma. Acho que vai para 5. Vai pra 5. Tanto do um quanto do outro. Porque se empatar, o Flamengo chega a 62. Ah, fica assim. Se empatar, fica o... 62. Não, e se o Galo fica a 7. E se o Galo ganhar, vai a 62. O Galo tá com 50. O Palmeiras pega o Galo ainda, hein? Não, mas fica 5. É isso que eu tô falando. Se empatar ou o Atlético ganhar, pro Palmeiras... É o melhor resultado. É um empate. O melhor resultado é um empate. Mas, porque ninguém sobe muito. E também não sobe no quesito da vitória. Porque a vitória é uma mais, né? Então, e o critério de desempate é a vitória. Então, vai ser o melhor é empate. Segundo lugar, o melhor é o Atlético Mineiro vencer para o Palmeiras. E em terceiro, aí sim, o pior resultado é o Flamengo ganhar. Para o Santos, o ideal, eu acho que é o empate. Não é, RG? Sim. Porque se ganhar, passa o Flamengo. Os dois. Encosta no Atlético, os não? Os dois poderiam. Todo mundo passa, entendeu? O Flamengo, não é isso? Os dois poderiam empatar. É. Seria. Por isso que eu tô dizendo, pode se tornar esse jogo muito interessante. Muito interessante. Agora, olha que coisa. Se empatar o jogo Flamengo e Fluminense. Não, Flamengo aí, e Atlético. É Atlético. Atlético Mineiro e Flamengo. Aí o Santos vai saber que precisa ganhar pra passar os dois. É isso que eu tô falando. E o Palmeiras vai saber que pode jogar por um empate. Pode jogar por um empate. Então pode ser o Palmeiras recuado. Se empatar lá ou o Atlético ganhar, o Palmeiras empatando pode ser 6. Que o Cuca mude o escalamento no final desse jogo. Ele pode mudar, de acordo com o que ele achar. É só isso que eu tô falando. Mas acho que o Cuca não pode pensar num jogo ou outro. Ele tem que pensar no Palmeiras em ganhar. O quanto antes terminar o campeonato, tem que acabar logo. Não pode pensar, eu vou empatar porque é melhor. Vou empatar porque não vai fazer diferente. É óbvio que o empate contra o Santos lá pro Palmeiras é um grande resultado. Porque ele tem 6 pontos, ele tem essa gordura que pode ser queimada. É o título, né? Ele pode ser ganhado. Claro que se ganhar é muito melhor, não tem a dúvida. Só não pode perder o jogo desde que o outro lá não ganhe. Porque se o Flamengo ganhar o jogo lá... Se o Flamengo ganhar o jogo e o Palmeiras perder, cai pra 3. Até empate já não é mas bom. Mas eu acho que o Flamengo... Cai pra 3. Eu não sei, eu acho que... Eu tô achando, honestamente, que o Atlético vai vir com uma pinta de querer ganhar esse troco pra passar eles, cara. Eu acho que o Flamengo Atlético, murchou. Porque é o seguinte, se o Atlético perder o jogo pro Flamengo, presta atenção, o jogo fica na mão do Santos passar o Atlético e o Atlético vai pra quarto. Quarto não leva pro grupo na Libertadores. Não leva, o terceiro lugar leva. Então, eu acho que o Flamengo murchou, perigoso, véio. Hein? Hã? Acho que o Flamengo murchou. Deu uma murchadinha? Tá. Desde o jogo de São Paulo, o Flamengo tá, ó. Jogaram ventilador no cheiro? Eles tinham esse jogo contra o Corinthians como praticamente o grande jogo da vida deles, entendeu? Era pra ganhar, né? Volta pro Maracanã. Os caras tinham que ganhar esse jogo. Não, eu acho que o pior jogo pro Flamengo foi contra o Inter, RG. Quando começou ganhando em Porto Alegre, tomou a virada. Ali moiou. Ali também. Mas deu uma moiada no molho. Ali, mano, eu acho que é a decidinha, né? Começou a decidir. É, a decida. Agora, se criou uma expectativa muito grande em cima desse jogo com o Corinthians, entendeu? Foi mais ainda, né? E aí, pô, e tem mais. E o psicológico, porque, na verdade... Voltaram os se pontos. Não tem erro... Não, se não tem erro da arbitragem... Pô, os caras teriam perdido o jogo pro Corinthians. É verdade. O jogo do São Paulo já deviam ter perdido. Fala, velhinho. Fala, Norberto. Mas você sabe se o Atlético Mineiro vai poupar algum jogador no jogo contra o Flamengo? Eles jogam hoje, né? Não, mas o Fred joga porque ele não pode jogar na Copa Sul-Americana. Eles jogam hoje. Só agora vai poupar, né? Por causa de quê? Porque ele já jogou pelo Friburguense. Não, porque pouparia. Não, não é louco, velho. É, o Grêmio, Domênico. Copa do Brasil. O Grêmio, é Copa do Brasil. O Grêmio tá poupando alguns jogadores aí pra focar especificamente na Copa do Brasil. Ele tá poupando no Campeonato Brasileiro. Já viu que ferrou ali, não, né? Ferrou não. O Grêmio tá um ponto do Corinthians. Eles poderiam brigar ainda pela sexta vaga no Campeonato Brasileiro. Eles acabaram aí trocando aí porque eles têm a convicção que eles podem brigar pelo título da Copa do Brasil. Eles estão fazendo igual o Santos fez ano passado. E pode ficar sem nada. E pode cair do cavalo. Né? Agora, com relação ao Atlético, eu não acho que o Atlético vá ficar poupando jogadores, não, cara. O Atlético, ainda mais pelo elenco que ele tem... Acho que não poupa, se ele precisar poupar por desgaste no próximo jogo, eles vão poupar, mas eu acho que o Atlético vai tentar nos dois. Também tô achando, viu? Porque a chance do Atlético, Domenico, volto a falar, é claro, eles dependem de tropeços do Palmeiras, mas nessas próximas três rodadas aí, o Atlético pega o Flamengo agora, depois ele pega o Inter e depois o Palmeiras. Dependendo do que acontecer no jogo do Palmeiras, Palmeiras perde pro Santos. Não, o Inter que pega o Palmeiras. Não, é o segundo jogo do Atlético é contra o Coritiba. Se não me engano, é o Coritiba, porque o próximo Palmeiras jogo. Pega o Santos, Inter e Atlético. A tabela do Galinha é fácil, viu? Aí que tá. A torcida do Atlético, ela tem expectativa em cima. Você falou quem, mano? O próximo jogo? Eu acho que é o Coritiba, se não me engano. Atlético e Coritiba lá. Então, Coritiba. Aí que tá. O Atlético, ele pega agora o Flamengo e o Palmeiras pega o Santos. O Atlético, imaginando que eles vençam o Flamengo, porque eles têm aí, né, na conta deles é que eles podem vencer o Flamengo. Eles torcem por um tropeço do Palmeiras. Uma derrota. Eles torcem por uma derrota do Palmeiras na Vila. O que é um resultado aí que pode acontecer também. O Santos é muito forte jogando lá. O próximo jogo, o Atlético, ele pega o Coritiba. Se acontece isso que você falou, mano, eles ficam a 5 do Palmeiras, né? Sim. E o Santos fica em terceiro lugar e o Flamengo vai pra quarto. Então, pra você ter uma ideia. Eles ganhando do Coritiba e torcendo por um tropeço do Palmeiras em casa contra o Inter. Imagina o empate do Palmeiras contra o Inter. E o Atlético vencendo também o Coritiba. Contra o Palmeiras. E aí na próxima... Atlético e Palmeiras. Aí no Atlético e Palmeiras, se o Atlético vencer o Palmeiras, empata em número de pontos e em número de vitórias. Mas eu acho que o Atlético não ganha do Curitiba, não, viu, mano? Eu acho que ganha, viu, mano? Tenso, hein? É que eu acho difícil o Palmeiras tá perder pro Inter ou empatar com o Inter em casa. Esse jogo vai ser Curitiba na casa do Inter. O Inter também é um jogo difícil. Porque a conta que eles fazem, Domênico, a conta que a torcida do Atlético faz, essas três vitórias aí contra Flamengo, Curitiba e Palmeiras, e imaginando que o Palmeiras perca pro Santos, empate com o Inter e perca pro Atlético. Pra eles poderem entrar na briga. Não, empataria em número de pontos e em número de vitórias. O Palmeiras ainda continuaria na frente pelo número de saldo de gols. Mas aí ficaria uma situação complicada. Porque o Palmeiras continuar na frente, diante de uma vantagem que tem hoje matemática, de 6 pontos pro segundo, fora talvez o sétimo ponto, porque é 6,5 pontos. Deixa eu ver aqui. Porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais do que o Flamengo hoje e tem um saldo de gols que ninguém consegue alcançar. E 3 a mais que o Flamengo, que o Atlético e 2 a mais que o Santos. Mas imagina, Domênico Gato, em 3 rodadas você perder essa gordura de 6 pontos, é uma situação complicada, porque começa a pesar o psicológico, aí todo mundo já começa a lembrar daquele filme que aconteceu em 2009. Mas você falou do Curitiba, o Curitiba bobeou em casa contra o Fluminense. Esse que foi o detalhe, né? Agora tem as coisas a favor, né, Denis? Você pega hoje, o Palmeiras tem 32 jogos e ele perdeu só 5 partidas. Faltando 6. O Palmeiras precisaria perder aí. Isso? É quase o mesmo vai tanto perder, que não perdeu até agora. Quase o que não perdeu no campeonato quase inteiro. Por isso que eu falo, já grita campeão. Não grita campeão, porque não há possibilidade, existe de matemática. Enquanto existe possibilidade matemática... Eu acho que se ganhar do Santos, independentemente do que aconteça, com o jogo do Flamengo, do Atlético, se o Palmeiras ganhar do Santos, acabou você o campeonato. Você acha que acabou, Bernardo, se ganhar do Santos? Independente do que aconteça lá? Não, eu acho que acabou. Já acabou o campeonato. Não, o Flamengo, acabou. Bom, é a opinião. O Flamengo tinha 2 jogos que era a briga pelo título. O Inter e o São Paulo no Morumbi. Esses 2 jogos... E o Corinthians não? O Corinthians foi o último, já era consequência. Eu acho que até o Palmeiras, mesmo se o Palmeiras perder algum jogo até o final, ninguém encosta mais. Ó, contra o São Paulo... São Paulo era pra ter ganho do Flamengo. O São Paulo estava numa situação muito ruim, lembra? E o Flamengo veio aqui e não jogou nada. São Paulo era pra ter ganho. É, porque o Flamengo não jogou nada. Chaves perdeu um gol. Contra o Inter também. O Flamengo, pegou o Inter lá, é difícil. Tudo bem, fez 1-0. O time do Inter nervoso tomou uma virada. Pra mim, esses 2 jogos montou o Flamengo. Eu não vejo o Palmeiras perdendo esse título, não. E ganhou nas coxas assim, do Corinthians. Aí os caras falam assim, não tem um erro, não ganha. Não ganhou? Empatou. Aliás, empatou nas coxas. A do Cruzeiro também foi nas coxas. Aí os caras falam assim, não, mas olha, em 2009. Era outro time, hein? Outro time, outro momento. Treinador, outra aí história. Aí você fala assim, pega o Corinthians ano passado, o Corinthians perdeu o título? Não. Foi campeão três rodadas antes e era campeão. Em 2009, gente. Beijão, nessa época... Com você, Nessa época o Palmeiras já tinha perdido até a liderança. Não, mas é que as pessoas se apegam em 2009, porque o Palmeiras estava em primeiro e o Flamengo estava na... Não tem nada a ver, né? Mas, gente, não tem nada a ver, o time do Palmeiras tá certinho, não tem, não tem. E digo mais, mesmo se o... Fortinho. É, fortinho. Mesmo se o Palmeiras perder, não, algum jogo, não perde o título, gente. Eu acho, imagina. Não perde. Pô, vai ter que perder 3, 4 partidas. 15 rodadas que o Palmeiras não perde. O Palmeiras é o melhor ataque, o Palmeiras é a melhor defesa, o Palmeiras é melhor tudo, gente. Em 6 jogos, vai perder 6 jogos. E joga o quê? Mais 3 em casa? Acho que não. É, joga tem mais 3 em casa e 3 fora. Mas, ô, Benja, não é perder. O empate nessa altura do campeonato pesa como derrota. Tá bom. Se o Palmeiras empatar com o Santos, não tem nada demais, mesmo se o Flamengo ganhar, gente. A diferença, mano, não tem mais. O time tá, difícil tirar, velho. Eu acho que agora a diferença, Benja, é a gente não tem que computar mais o Flamengo, porque o momento psicológico do Flamengo eu acho que agora é ruim. Eu acho que um time que pode incomodar o Palmeiras agora passa a ser o Atlético, por incrível que pareça. Quantos pontos o Galo tá atrás do Flamengo? Mas o Atlético também bobeou, tá, mano. Tá próximo. O Atlético não tá muito longe, não. Se eu não me engano, acho que é um ponto ou dois pontos. Do Palmeiras são 8. Não, tô falando do Palmeiras. São 8. Não, do Palmeiras ou do Flamengo, você tá falando? Palmeiras. Do Palmeiras, então. Do Palmeiras são 8 pontos. Olha, 59, gente, 8 pontos. Peraí. 8 pontos. O Atlético tá atrás do Palmeiras. É, imagina. Faltam 6 rodadas de um time que é o único time que não é instável no campeonato. Mas tem confronto, gente, direto, Benjão. Mas, pô, tudo presta bem. Presta atenção, ó. Ó, aqui, ó. Tudo bem, ó. Não tem problema nenhum. Pô, tá louco. A vovó falou 2009. Vocês estão com trauma. Tô com, tô com a tabela aqui em 2009, na 32ª rodada. Tínhamos até o momento... Olha só, RG. Palmeiras em primeiro com 57. 2009. 32ª rodada. Mesmo lugar. Bem menos pontos. Bem menos pontos. Palmeiras tem 10 a mais que hoje. Que aqui, né? São Paulo era com 55. Era segundo lugar com 2 pontos a menos. Atlético Mineiro era o terceiro com 53. Tinha Inter em quarto com 52. Estava muito embolado. Cruzeiro com 51. Flamengo com 51. O Flamengo era sexto colocado na 32ª rodada. E tinha 6 pontos de diferença, hein? E a 51 para 57, 6. Mesma coisa. É por isso que eles se apegam nesse troço. O Palmeiras em 2009 teve o lance do Pierre. Teve. Sabe, teve um monte de coisa. E coisa tinha pontos, bem menos pontos. E o Flamengo também tinha menos. Teve a briga do Robinho na coisa aqui. E outra. Quem era o vice-líder aqui no Campeonato Brasileiro, atrás do Palmeiras? Porra, Como é que é? Quem era o vice-líder era o Atlético Mineiro, com a diferença de 1, 2 pontos. Não, São Paulo. Naquele ano foi São Paulo. São Paulo tinha 55. E operaram São Paulo. Não. Atlético 53. Não, tô falando agora. Agora? Tô falando agora. Lembra? Agora. Era o Atlético Mineiro. Então quem ia disputar o título? Eu achava achei que era Palmeiras com o Atlético Mineiro. Palmeiras e Atlético Mineiro. Porra, olha a distância que já tá o Atlético Mineiro do Palmeiras, velho. Mas ela pode ser diminuída muito, RG. Mas, Domênico, não vai ser agora. Mas tem o saldo de gols também, né, doutor? Gente, o saldo... Olha aqui, ó. O saldo de gols é... Ah, pro Santos é pequeno, pode ver. É só o Santos, ó. Ah, então paga pau, aí, Tom. O saldo de gols do Atlético é 14, do Palmeiras é 27. Os dois melhores ataques é Palmeiras e Santos. Mas toda derrota diminui, uma vitória aumenta. E lembrando então, que quando jogar contra o Galo, cada gol vai mudar 2 de 13, saldo. 13 gols de diferença. Se o Galo faz 2-0, muda 4 de saldo. O Palmeiras perde 2 e o Galo ganha 2. Exato. Lembra que vocês falavam? Lembra que a maioria defendia que só tinha... Mas tirar 13 gols em 6 jogos é... Então, precisa ser muito ruim. Lembra que a maioria defendia que só existia a quarta vaga pra pegar? Olha o que abriu. É. Abriu terceira, abriu segunda, abriu quarta, pô, e ainda tem mais duas. Você sabe que esse negócio aí, ô Denis, não sei se você concorda, né? Esse negócio de abrir a sexta vaga. Virou Web Rádio Palmeiras isso aqui? De abrir a sexta... Cala a boca aí, você, ó. Fica quieto aí. O ouvinte é palmeirense, ô Lu. Trouxa. Esse negócio de abrir a sexta vaga, se você for analisar friamente, RG, ela recolocou o Corinthians numa briga que já não existia, recolocou o Botafogo numa briga que já não existia. Acendeu que os caras. A briga já não existia mais. Era o Santos pra cima e acabou. Acendeu os caras. Era os caras que iam. E aí reabriu. E o que aconteceu foi o seguinte, até ajudou, de certa forma, o Palmeiras nesse último jogo. Porque o Corinthians tinha chance de ganhando o Flamengo, conquistar essa vaga, né, mano? Porque já tinha largado o campeonato. Sim, foi buscar, lógico. Você acha que teria o mesmo empenho contra o Flamengo? Ah, não. Se não tinha mais chance, aí como não tinha? Ia broxar. Duvido. Não ia ter. Duvido. Aí ia broxar. Duvido que o Corinthians ia entrar com vontade pra ganhar do Flamengo. Ia broxar. Então, algumas coisas ajudam, outras coisas não, né? É aquela coisa. Bom, Denis. O Corinthians já não tava com vontade do antes de não ter tava. Vaga. Não tava, é verdade. E você vê que jogou pra ganhar do Flamengo. E ó, só não ganhou porque o juiz tá. Não ganhou porque teve a bandeira lá, hein? Lambou, hein? Então tá bom. Ô, Denis, manda um abraço pra quem você quiser e vamos lá, meu velho. Poxa, vamos lá, gente. Ó, eu escuto vocês há bastante tempo aí, nunca consegui falar. E hoje foi a primeira vez aí que eu faço contato com vocês. Fantástico, meu. Vocês são bom demais, cara. Bom demais mesmo. Quero mandar um abraço aí pro Fernando Polentinha, que mandou um WhatsApp pra mim agora. Polentinha. Fernando o quê? É, Fernando Polentinha. Ele chama de Polentinha. Ele é mole, Polentinha. Mas dá pra comer, é isso? Agora, o que é isso? Ele derrete na boca. É palmeirense também. Gente boa. Um brother aí. Quero mandar um abraço também pra todo mundo que tá ouvindo aí. Deve ter vários amigos meus ouvindo aí agora também. Queria fazer um merchan aí. Fala. Diga. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Aí, boa. Ganhou um kit top do desodorante Extreme aqui. Legal, bacana. E vocês são pagáveis, gente. Fantástico aí. Aí sim, hein? Aí você mandou bem. Vocês aí. E ó, a primeira vez que eu liguei, eu gosto muito de ouvir as brincadeiras aí, imitando o Zé Roberto, o Rudy, é show de bola. Pelo amor de Deus, bate no peito e fala, vamos ser campeão, abestado. Boa. Vamos ser campeão, é isso aí. E só pra finalizar... Não podia deixar, né? Chupa, mano. Ah, é pro inferno. É, chupa, mano. É verdade. Então, que você quebra a perna em dois lugares. Hoje. Isso, não. Você tá louco, mano. Você não pode desejar mal uma pessoa. Vai quebrar a perna. Você vai quebrar só o fêmur e a tíbia, tá bom? Só? Não, mas como só, você tá louco. Só. Então tá bom, Denis. Um abraço pra você. Valeu, meu velho. Abraço, pessoal. Valeu. Tudo bom, valeu. Seu estádio 97 na Energia 97, em nome de... Ah, fala aqui pra gente que beija de Extra. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família, você vê um jogão em casa? É, Motinha. É dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, é, para a grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala para mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida e para isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada para toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? É verdade, é verdade. É claro. O que foi? O que vocês estão falando aí? Fala aí. É, não, a gente tá falando aqui, eu e a Estranha estamos falando. Quem capota com o carro tem medo de correr, né, velho? Os palmeirenses estão complexados, não, mas véio, não é o, de mas perder o título. Mas os palmeirenses não entram em campo. Ah. Nós não estamos complexados de perder título. Não, então nós fala estamos... que ganhou já, não, velho. Não, a questão não é essa. Isso zica. Ah, que zica, é igual aquele negro na arquibancada que grita gol antes do gol entrar. Mas pera. Ué? O jogador, a Ué? Proximidade dos jogadores com arquibancada é muito grande hoje nos estádios modernos. No Morumbi não, porque é estádio antigo, é velho. Velho. Mas, por exemplo, mas é nosso, tá na pago. Nossa arena, a gente não tá devendo pra ninguém, não. Não, muito grande. E não é chamado de arena Lava Jato, é não. Tá certo? O jogador, Domênico Gato, ele vê a espinha no rosto do torcedor. Então o negócio é o seguinte, vocês, como palmeirense, tá certo? Como os caras estão indo lá pro estádio. O cara tá assim, ó, tá ganhando o jogo, o palmeirense tá assim, ó, roendo a unha com cara de medo. Velho, o jogador fala, mano, os caras não confiam na gente, cara. Ah, mano, nada disso. Vai pintar, não, vai pintar alguma coisa. É verdade. O torcedor verdade, precisa transparecer confiança, velho. A sua torcida era igual, velho. Imagina. Furado aqui, na 25ª eu falei que era campeão. Lógico que falei. Mano, se eu for pegar a gravação do ano passado, você pega lá o bagulho. Você tá rindo. Pega lá o bagulho. Vai cair a sua cara. Pegue lá. Não. Pegue. Pode pegar. Vai cair. Pegue. Pode pegar. Ouça. Ó, vou lembrar e vou refrescar sua memória, porque a minha memória é muito boa com relação a isso, RG. Você vai lembrar. Nossa, tem memória séria. Esse rapazinho aqui falava assim, não, a gente tem que fazer 45 pontos pra não cair. Quem falava falou isso? No começo, Você tá com a 40 já lá na frente. Aonde? Com 3, 4 pontos. Peraí. Eu falei, peraí. Vamos lá, por partes. Aí quando ele conseguiu, não, assim, negativo. Não, a gente já não cai mais, tá tudo negativo, certo. Negativo. Falei com desdém. Não, peraí. O negócio é o seguinte: eu sempre falo isso, mesmo meu time favorito. Eu falo, o objetivo do meu time no campeonato é fazer 45 pontos, que é a nota do corte. Só que, peraí, gente. Eu falei no Campeonato Paulista que o Corinthians, pelo time que tinha, tinha chance de brigar pelo Campeonato Brasileiro. E o Corinthians ainda não tão bom do jeito que tava no segundo semestre. O Corinthians, o Campeonato Paulista capengou, o Corinthians no primeiro semestre aí tava desmontando o time também, perdeu algumas peças importantes. Mas o segundo semestre montou o time ali adequado e o time começou a jogar bola. Mas eu sempre falei aqui, na 25ª eu já cravava que era campeão. Não tinha time brasileiro nem sul-americano pra fazer frente ao Corinthians no ano passado. Tá. Ó, deixa eu perguntar pra Estranho, você, quando começa o campeonato, você fala assim, minha expectativa é... Torcendo pra ponte. Ficar na primeira divisão. Ficar na primeira. Lógico, não caiu. Mas é verdade. Ficar entre os 10 já é alguma coisa. E se conquistar a vaga, então, hein? Melhor ainda, pô. Claro. É Sul-Americana que vocês perderam. Quando foi vice na Sul-Americana, ninguém imaginava que a ponte. Ninguém imaginava. Exatamente. E mesmo assim você comemorou, né? E tirou o São Paulo, hein? Tirou o São Paulo da semifinal, não foi? Foi. E quanto tempo faz que a pontezinha não cai? No Brasileirão. A ponte tá se segurando faz tempo, hein? E a ponte, ela, vou dizer e ela pra você. Fica sempre entre os A ponte e a Chapecoense. E a ponte não fica naquela zona de rebaixamento há muito tempo. Se já. Bobear, os caras. Tem dois times aí, que são considerados times menores, né? Que é a ponte e a Chapecoense. Que também a Chapecoense ninguém tá quatro, fala. A Chapecoense tá quatro anos. Exatamente. Mas ela, nesses anos todos, ela não ficou. Ah, vai cair, não vai cair. Não. O Coritiba ficou. Não. O Coritiba ficou uns anos aí. Até esse ano, capengando, vai, não vai. Eu não conheço, mas... Mas a Ponte e Chapecoense estão fazendo trabalhos aí que... Eu não conheço, mas dizem aí os especialistas que a Chapecoense tem uma administração maravilhosa. Exemplar, né? É muito legal. Muito e a Ponte é bom para achar técnico, hein? Podem até pensar em sonhar um mais alto nos próximos anos. E a Ponte é bom para achar técnico, né? Você já viu todo técnico. Acha técnico bom. E o cara sai e esse vai sair também, né? Vai, o problema é isso. A gente faz e sai para outros times. Exatamente. Ponte é um time encardido, velho. E o time continua. Como é o nome do técnico da Ponte mesmo? Eduardo Batista. Esse aí muita gente vai querer ele, hein? O Corinthians não queria? Queria, mas ele não quis sair de. Ele não quis trocar pelo Corinthians. Agora no Brasileirão, não. Mas ele foi certo. Pro Paulista, ele, sim. Ele fez quis, bem. Quis, o que ele disse foi o seguinte, falou, eu não me sinto capaz e não tenho condições psicológicas. Acho que assumiu a fraqueza, velho. Eu não vou sair de um time que está bem pra ir pra um time que está ruim. Olha o marido dela concordando com o Mano. Mas é verdade, vai dormir na pia. Ele é corintiano, ele adora o Mano. Muito obrigado. Mas é que tá, o Eduardo Batista, o Eduardo Batista, ele foi humilde, gente. Ele pegou e falou, eu não tenho competência... Eu não tenho condições psicológicas de pegar um time do tamanho do Corinthians, gente. Tá na cara. Primeira coisa, a Gisele Bündchen te dá mole. Você vai sair com ela? Não vai, porque você vai passar vergonha. Por quê? Vai passar vergonha. Você também. Eu? Você também. Ah, o Domênico é cumpridor, velho. Você recusa. Você... Tá de brincadeira. É mais vantagem. Você dá um fora numa Gisele Bündchen, tá certo? Você pega e fala, Gisele Bündchen não te quer e contar pra todo mundo? Porque sair com ela e passar vergonha. Imagina, mano, o Domênico vai chegar com a voz dele. Vou comer o xixi. Pronto, Gisele já vai morrer. Amanhã vai se desmanchar aí pra mim, você tá louco. Como é que é, Domenico? Eu que não vou salada. Querer. Ó, Gisele Bündchen, a única forma dela se desmanchar por você é se você jogar ácido nela. Tá louco! Isso. É a única forma dela se desmanchar por tá você. Tá louco! Você que falou, não fui eu que falei? Não, você que falou, vai se desmanchar por mim. Se ela chegasse dando mole pra mim... É, o Domenico ia falar, vamos comer um xixá. Chamou de Domenico? Você ia falar, eu não falei Domênico. Ele chamou o Domênico. Mentira, não falei jamais. Vamos, senhores. Você quer me furar com o Domênico. Claro que quero. Vamos, senhores. As mensagens que chegaram via o WhatsApp. Pessoal do estádio, aqui é o João de Carapicuíba. Queria falar uma coisa. Porra, LG, o pessoal vai falar do Santos, aí na hora que fala do Santos, começa a falar de novela, videogame, desenho, sei lá o quê. Agora chega o Mano, fala 45 minutos sobre o Corinthians, o Mota 35, e você não faz nada? Pô, tá de brincadeira aí, gente. Falou, pessoal. Só um abraço. Nossa, velho, que isso. A produção foi traíra com você, Sérgio. É, mas tem razão, né? Fazer aqui. Tá certo. Ó, o RG deu uma andada pra você, velho. Vamos lá, mais uma. Ô, Mota, explica pra mim. Você diz que é homossexual, porém diz que os colegas da mesa insinuam que eles são também, como fez com o Rudy aí, quando falou do Lucas Luco, como se fosse algo ofensivo. quando alguém diz que os São Paulinos são homossexuais, você acha que é algo ofensivo. Você é homofóbico, Mota? Eu tô achando que realmente você é um personagem. Eu sou homofóbico. Repete isso aí. Eu sou homofóbico pra caramba. Nossa, olha. Eu quero matar os homossexuais. Você é um fascista. Você é contra os gays. Como tem idiota no mundo, né, velho? O Mota é um gay homofóbico. Nossa, como tem idiota no mundo. Meu Deus do céu. Você é um golpista. E o cara teve a capacidade de ligar pra falar uma merda dele. Você é um golpista. Não. É um idiota. É o ponto de vista dele, mano. É um idiota. Não é não, respeita o ouvinte, cara. É um idiota. Você além de não ter pescoço, cala você é um fascista. Você também, é um trouxa sem pescoço. Vamos lá, em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mais mensagens. Peraí. Ó a besteira que você vai falar. O mínimo que você tem que fazer é pedir desculpa pro ouvinte que não te ofendeu em nada. É um idiota falar que um gay é homofóbico. Mas é a mesma coisa que os caras falam, existe heterofobia. Mas você critica os gays. Isso que é o pior. Então pede desculpa pro ouvinte. Parabéns. É verdade. Você fica alimentando esses idiotas, Não é idiota, o cara deu uma opinião sem te xingar, sem te ofender. Falou. É estranha. É verdade ou não é estranha? Ela tá vendo o celular, seu tonto. Você não tava nem participando do programa, agora o outro me falar, você aparece. Ah, vai te catar, vai eu pro próximo, Domênico. Eu tô aqui atento a tudo e fiquei perplexo com a tua parceria. É só você pedir desculpa que todo mundo vai te catar. Então liga pra ele e pede desculpa. Mais uma mensagem, vamos lá. Fala, galera do estádio. Aqui é o William de Boston, palmeirense. Ô, mano, eu tenho uma pergunta pra você. Como a Arena Lava Jato está sendo investigada, você acha que não pode sobrar pro Palmeiras? Porque a Arena do Corinthians também é conhecida como entulhão do parque. Putz. Diz aí, mano. É verdade, hein? Primeiro, pode sobrar pro Verdão, hein? Eu não sei o que é Arena Lava Jato. Eu sei quem que é a senhora Leva Jato. Aí, mano, seu frango. Cartão amarelo pra você. Amarelo. Esse juiz tá amarelo. Esse juiz tá meio... Não é possível, velho. É estranho. Pede desculpa, então, também. Pede desculpa, mano. Leva Jato. Mas eu não xinguei. Deu uma água na boca. O senhor Benjamin não fala pra ele pedir desculpa, é isso? Mas peraí, eu xinguei alguém, Benjamin? Eu não usei termos ofensivos. Eu não ouvi no mano a agressividade. Como você chamou a mãe? Eu não falei mãe. Não falou mãe, não. Você ouviu a palavra mãe? Não falou não. Não falou você ouviu a palavra mãe? Você ouviu a palavra mãe? Operação Lava Jato, caramba. E falou o quê? Lava Jato, nada. Não, ele falou Leva Jato. Eu falei, Leva Mãe. Eu conheço a velha Leva Jato. Então. Que citar quem? Leva Jato, você tá louco. Falou da mãe dele. Isso é subjetivo. Você interpreta como você quiser. Deu uma água na boca. Mas peraí, você interprete da forma como você quiser. Agora, eu fui amarelado de forma injusta. Oh. É igual o corintiano que tá preso de forma injusta lá no Rio. Reclama lá na CBF, lá não. Eu já fiz o clareamento dental com o jato da Domênica. Olha, você tá louco! Você tá maluco! Vamos lá, mais mensagens. Vocês estão loucos, perdendo a noção, vamos lá. O Benjamin tentando ser o sabichão aí. Aí a gente só percebe que ele não sabe de nada mesmo, né? Bon Jovi colocou 60 mil pessoas no Morumbi em 2013. E Quebec era banda de abertura pros caras, mano. Não era festival, não. Manja nada mesmo, hein, Benjamin? Nossa, graças a Deus. E não é só isso, tem um monte de e-mail que chegou aqui. Meu amigo Thiago Pato mandou isso também. Mas diferente do Mota, não responderei com agressividade nem com estupidez. Milagre, né? Se eu não manjo nada de Bon Jovi, sorte a minha, velho. Agora, show, bacaninha, pega aí teu parceiro. A bacaninha já tá começando a... Pega aí seu parceiro e vai lá cantar o Be There For You. Você vai lá com o celular... Não. Você gosta de bom. Vai lá cantar, vai. Fica gritando lá pelo John Bon Jovi com teu parceiro lá, rapaz. Vamos lá, mais uma. Fala, galera do estádio. Pablo Abeleira aqui. Também ilustre torcedor da Ponte Preta de Campinas. Fiquei feliz de ver minha conterrânea aí no estádio. E né? Quinta maior força de São Paulo, né? Tem gente que comemora acesso pra Série B, né? Eu nem acompanho mais. Pra mim é só elite do futebol. Valeu, galera. Um abraço aí. Vai, Ponte. Parabéns. Mas peraí. Aonde ele falou que a Ponte é a quinta força do estádio? Do estado. Hoje é. Do estado. Hoje não é força. Ué, quem que é a quinta força? A quinta maior torcida, por exemplo, força, ele falou. Força. Os quatro grandes e a quinta é a Ponte. A luz acabou. Ele não se referiu. Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Certinho. A luz acabou, né? É. Não, okay. Falou quinta mal torcida. Pena. Pede desculpa. Eu falei desculpa. Eu diferente de você, desculpa, eu tenho humildade. Desculpa. Fiquei muito com dó da Lusa. Achei que eles não mereciam cair. Fala em Lusa, a Lusa conseguiu. É, o quê? Não foi pra leilão? Suspender o leilão, né? Do... Ainda bem. Suspenderam o leilão. Mas tem que resolver, né? Porque não adianta nada. Se não resolver, os caras vão lá e botam de novo. Mais lá, uma, vamos lá. Estádio 97. Aqui é o Renan Wesley Godoy Pereira, Jardim Itápolis, corintiano. E agora eu sei por que ele conhece todos os bairros. É porque ele é garoto de programa a domicílio. Ah, não. Não pode ser. Isso não é isso. Eu sou daquele filme, lembra? Lover Boy, o entregador de pizza, lembra? Lembra do entregador de pizza? Meio, né, Lover Boy? Garoto. Abri a pizza, né, velho? Aí saiu. Ah, tem lá no Sexy Hot também, passa uns filmes desses. Só em filme acontece isso, né? O cara vai entregar a pizza, uma puta gostosa de bebidão pelada. Aí entra aí. Que eu vou pegar o dinheiro. Se abaixa na frente do cara, só, né? Sexy hot. Nunca mais vi a pizza. A próxima cena já tá o cara lá, né? Ele nem olha pra pizza. Mas, ô Domênico, eu não sei se essa história é verdadeira ou não. Não, eu vou primeiro pesquisar pra não falar algo que não procede no ar. Porque o rádio, o rádio é um veículo muito, muito perigoso. Poderoso. Tá certo? Mas isso aqui é uma arma, Domênico Gato. Certo. Que é uma arma, eu posso lesar pessoas. Por isso que é um absurdo o Mota fazer o programa. Que isso? É macaco, que arma na mão de macaco. É um canhão desgovernado, né? Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Mais uma. Boa noite, galera do Estádio 97. Meu nome é Valério, torço Botafogo. Aguila? Queria fazer uma pergunta pro mano. Mano, no Corinthians, você tá sabendo que o Corinthians tem interesse no Sassá do Botafogo? E uma pergunta que eu queria falar pra você. O Botafogo se classificar pra Libertadores, estão muitos falando se o Botafogo pode contratar o Paulinho. Será que o Botafogo tem alguma chance de contratar ele? Qual o Paulinho que ele tá se referindo? É o Corinthians que tá na seleção, não. O Paulinho volante, não é? Maluco. O Paulinho seria extremamente inviável para qualquer time brasileiro. Mas eu ouvi sim esse papo de que o Corinthians estava atrás do Sassá, mas até agora a diretoria não se pronunciou a respeito. Hoje cogitaram a possibilidade do William Potker, mas o próprio Ben já disse que não procede. O Corinthians não foi atrás do Sassá. Essa informação... Mas ele é bom jogador. Eu dei semana passada que lá dentro do Corinthians tem gente que gosta do Sassá. O Sassá é um nome que faz parte ali da lista de opções para o ano que vem. Mas o Corinthians não foi ainda atrás do Sassá. Sassá. Lembra do Sassá Mutema? Lembro. Lembra, RG? Sim, Sassá, claro, Mutema. Sassá Mutema. O Salvador da Pátria. Mais uma, vamos lá. Sabe, rapaziada do estádio, que é Everton do Jabaquara, São Paulino. Eu acho que essa 6 vagas para Libertadores ficou bom pro campeonato, porque acabou aquela história da reta final de ter mala branca, né? Porque a maioria dos times ainda estão brigando por alguma coisa. Isso deixou o campeonato mais competitivo até o final. Um abraço a todos aí e é nóis. Tá, achei também, é legal. Tem a ver. Isso, verdade. Isso ele tem realmente... Até o final os caras vão ficar brigando, né? Porque tem a vaga, né? Eu também acho que foi legal. Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, daqui a pouquinho mais mensagens, mande a sua 943530150. Mas agora, meus amigos, deixa eu falar, beijo. O Twitter aqui explodindo de gente. Nossa. Explodindo de gente? As pessoas pedindo encarecidamente ao modo que peça desculpa àquele ouvinte. Pedir que desculpas. Que não foi grosso, nem agressivo, muito menos estúpido. Mota, é uma simples palavra, desculpa, acabou. Mostra humildade. Você quer pedir desculpa, Mota? Não. Nunca. Não. É idiotice, não. A gente não pede desculpa. Olha. Viu? Não quer pedir desculpa. Não. Então, no se momento ele não... que o mundo tá tão, né? Mas não quer pedir. Não quer pedir. Você devia lembrar disso quando você grita aí com as pessoas, dá bloco. Eu gritei hoje. Você xinga. Eu não faço mais isso. Fala de tipo, nossa, o Lulinha é o. Lulinha. Não, Lulinha não. O Benjinha faz amor agora. Lulinha não. É. Lulinho. Olha só, galera. Aí que acontece, RG, você tá lá no teu carro, né? Você tá estacionado, e aí tranquilo. Que acontece? Tá esperando a mulher voltar das compras que ela foi fazer compras. É. E o RG verdade? Fica no WhatsApp. Mandando, o RG tá lá, isso. E mandando aqueles tá vídeos dia WhatsApp, inteiro pra gente. Tá no WhatsApp, aquela coisa hoje, todo mundo tá hoje, prestando atenção porque tá parado, está estacionado. Hoje não, porque hoje são 22 anos de comunhão. É mesmo? Hoje, RG? É, que legal, parabéns, RG. 22 anos? O que é lá? É boda, bodas, né? De quê? Eu vou ver aqui depois, bodas de que é. Bom, aí você tá lá, zapeando o RG, mandando já, preparando uma mensagem pra mandar pra mulher dele. Sim. Que tá fazendo as compras. De repente, Bateram no seu carro, Gia. Como assim? Bateram lá. Ai, na traseira e tal. Você desceu pra ver o que aconteceu. Mas tá chegando um perfuminho. É, você percebe que tem um perfume, né? Sim. E a motorista do outro carro é a Ivete Sangalo, Gia. Oxi, Ivetinha. É, Ivetinha, que sorte, hein? Bata de novo. É, a Ivete tem seguro da HDI. Aí sim, é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E olha só, já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, tem em Salvador, pertinho da Ivete também, viu? Lá da casa dela. Vai fazer o seguro do seu carro? Então, olha, escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça para uma cotação aí da HDI para o seu corretor, porque, olha, nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, viu? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, agora sim, vamos a um momento sem parar. Sim, senhores. Momento sem parar funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Três ouvintes na sequência, vamos lá. Lázaro Botocó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que Eu já passei o carnaval em Ouro Fino. De um menino. Em Ouro Fino, juro pra você. É? Passou só eu e o padre, velho. Essa música seria top 10 dos sertanejos? Ah, essa é boa. Hein, mano? É, mas Ouro Fino, Rod Landotti, é uma cidade conceituada no carnaval. Não, só você e o padre como? Tô falando sério. Não, mas eu fui achando que era pegado como Ouro Preto. Coisa que... Verdade. Tava vazia, velho. Ah, só tinha os caras na cidade naqueles carros com a capota aberta. Só se vazou a usina nuclear, velho. Tá de brincadeira. Não, mano, eu tô falando. Ouro Fino no carnaval, o bagulho é lotado, mano. Não, eu tô te falando que eu fui já. É. Tô falando. Falou. Lugar errado, mano. E três amigos. Quem fala? Foi não, pô. Aqui é o Osmar. Osmar, antes de você falar é o seguinte, já que o rapaz olha o Twitter aqui, não tem outro assunto. Já tá nos top trends até de outras galáxias. Ah, é. Cara, eu recebi aqui também, pessoas... viu, Benja? Hã? Eu recebi no meu. Não, muita gente mandando. Então, já que o Mota não tem a humildade suficiente, eu vou pedir desculpa para aquele ouvinte em nome de todos os Estados 97. Posso? Em nome de todos menos nós. Menos do meu. Sim, em nome do Mota também pedi menos desculpa aquele ouvinte lá. Nós aqui somos humildes. Não. E desculpas, o Mota realmente vive uma fase horrorosa. E a gente, em homenagem a isso, podia ter uma atitude aqui pacífica. Qual? Degolar o Mota com uma faca não, cega. Não, que degolar, você tava legal. Mas, mano, fala, isso é legal. Isso é legal, isso é humor, caramba, isso é humor. É, humor. É humor, não é agressivo, não, não incita a violência. É uma coisa de um bom momento final. É isso aí, aí tá vendo? Osmar. Nome completo. Oi. Nome completo. Meu nome é Osmar Navarro Júnior. Júnior. Isso. É o que eu conheço. Quantos anos você tem? Eu tenho 33. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu, que é a idade do médico, velho. Mas o RG 3.3, como é que fica? Ah, o que fica é que tem que dar um lembrete pra galera aí nesse verão, né? Um lembrete? Que lembrete? Cuidado aí, quando forem comer maionese, porque você pode passar os mar, entendeu? Que isso! Sensacional! É salmonela, né? Cuidado, eu tô salmonela avisando. Quem avisa, amigo. Mas, ó, como já é peguei. Boa aquela maionese verde, velho. É bom. Aquela que vem em hambúrguer, né? Boa. Temperada, né, mano? Legal. Pô, mano, da hora. É bom, é bom. Osmar, e o bairro que você mora? Eu moro no, na Vila Caneiro. Vocês já conhecem, hein? Lógico. Tem a Vila Bode, Vila Caneiro. Não, vou dizer um negócio. Vila Carneiro? É sim a primeira vez. Primeira vez que liga alguém de Vila Carneiro? Que ligando, você só leu aqui o tweet, o Bruno Costa falou, Benja, fui eu que mandei o áudio do Mota, não precisa de desculpa, ser chamado de idiota por ele me alivia. Mesmo assim, Bruno Costa tá aí. E o Rodrigo de Casco botou a hashtag aqui, Benja Humilde, é nóis, irmão. Benja Humilde? Sim, mas... Mas olha, mas e aí, a Vila Carneiro? Vila Carneiro, Benja, você é muito idiota. Vila Carneiro, se é a mesma que eu conheço, é ali perto de onde vai ter o leilão ali, do Canindé. Eu vou fazer um leilão. Não? Já viu essa já? Não, é Água Rasa, próximo da Moca. Moca, meu. Você é um brincalhão, velho. Você pega ali o Canindé. Nossa, é do lado. Você desceu ali, fez o cotovelo, é moca. É, eu não conheço. Tá louco? Paria ali. É Brás, é né? Brás. Não, dá, não dá duas, três jardas, velho. Tá jardas. E ó, o legal da água rasa é que você não corre risco de se afogar, né, velho? Ah, sensacional! Trocadilho! Nota 10! Carlos Alberto tá feliz. Hoje você tá impossível. Me dá uma corda! Vou dar pra ver. Aqui? Pra quê? Você gostou, Glaucia? Adorei. Ô, Glaucia, aí, amigo. Glaucia tá se divertindo hoje. O Mário Dorna falou aí, isso, o mano confundiu ouro fino com ouro preto. Ouro preto que tem o carnaval bombado. Entendi, é isso entendi. Que eu tô dizendo. Tá bom. Mas ouro fino também. Não, ouro senhor, fino, mano. Tô falando que não, pô. Mas é ouro preto. Você não confia em mim, cara. Mas o que vale é que é ouro. Ouro é ouro. Tá bom. Se é fino, se é preto, é ouro. Se é preto, é grosso. Não é verdade? A Sara Dervish. É, não importa. A Sara Dervish também dando RTs aí na hashtag Beijo Humilde. Nossa. Quem? Bom, Osmar e o time. É verdade, é muito sem sentido. Domenico, o time é o primeiro campeão do mundo. Tá? Palmeira. 8 vezes campeão brasileiro e vamos para o nono Palmeira. Título. Meu Deus, hein, cara? Que time, né, cara? Meu Deus do céu, hein? Peraí, o Santos? Pode ser o Santos, que Santos? Que Santos? É, o Santos tem 8 brasileiros, é o primeiro mundial de verdade. Não. Nada disso. Ô, Osmar. Que isso? Oi. Agora temos um encontro contra o Santos na Vila Belmiro. Jogo complicado. O que você acha desse jogo aí? Sem o goleiro, hein? O Jailson não joga, hein? Jailson. Eu acho que assim, o Santos já é freguês do Palmeiras, né? Então, a gente vai com aquele favoritismo pra lá. Porém, tem que ir devagarinho, ir na boa. E se ganhar lá, um abraço, é campeão. Olha, freguês aonde, rapaz? Freguês... Vai pra lá, mas tem que ir devagarinho, é isso? Freguês, pega os históricos gerais aí. Eu vou pegar a sua mãe, ó. Ah, que isso, juiz! Cadê o cartão desse trouxa? Se ferrou, perdeu o cartão, né, o careca? Aí, Azedão, você parece o Pelé, né? Ah, é santista e só fala besteira. Então toma um cartão amarelo aí pra você. Véio. O Azedão amarelado, amarelado, amarelado. Fala aí, velhinho, e aí? Então, eu acho que dificilmente escapa esse título do Palmeiras. Porém, a torcida tem que colocar os pés no chão, né, meu? E só comemorar mesmo a hora que vier aí a confirmação matemática mesmo, né, meu? É, mas o Lucas Lima declarou lá que vai tentar parar o Palmeiras aí pra o campeonato ficar com graça. Sempre é o Lucas Lima, né? Quem é o Lucas Lima? Sempre ele vai falar. O seu terror, velho. Terror de quê? Seu terror. Você tá brincando? Que isso? Para, velho. Terror de quê? Sempre deitou o cabelo em vocês. Ah, nunca deitou. Nunca. O Lucas Lima. Quem geralmente faz gol lá é o Oliveira, o Ricardo Oliveira. E o Gabi Show. E não joga, né? E o Gabigol. O Lucas Lima nunca fez porra nenhuma com a gente, não. Para. Peraí. O Lucas Lima. É recalque, hein? Não é recalque, não. O RG sabe. Hein, Domênico? Ele com a gente, ele não joga bem, não. Não é assim, não. Fala. O Lucas Lima e todo o time do Santos, na final da Copa do Brasil de 2015. Pipocaram pro Palmeiras. Pipocou pra torcida do Palmeiras. Tá no bolso do Mateuzinho até hoje. Até hoje, exatamente. O Matheus Salles parou ele mesmo, é verdade. Mas isso, e aí no segundo jogo? Que segundo jogo? Depois, no outro jogo, no outro encontro? Não, foi na Vila Belmiro Paulista, né? Não, foi 2-2. Não, tô falando da Copa do Brasil, RG. A volta. Ah, sim. A volta. Sim, é. Porque o Santos ganhou de 1-0. O Santos perdeu um gol inacreditável no último minuto lá com aquele... Eu não lembro qual era o nome. Era o... Ali, acho que ali selou o título lá do Palmeiras. Não, o Nilson, não foi? Nilson? Ali foi. Ali foi. É isso. Esse Nilson. Isso, tá isso. Lá ainda, já? Não. É, foi embora. Tá louco, meu. Os caras iam pendurar o cara em praça pública lá, velho. Não dá. Isso aí é pacífico. Pô, não pode. Não pode fazer isso. Foi exatamente ali que o Verdão levou. A gente vai jogar certinho, fechadinho, saindo no contra-ataquezinho. É, Cuca. Vai, espeta o bolsinho, ganha, meu Deus, que alegria. Calma, Cuca. É isso mesmo, Cuca. É isso aí. Mas você tem medo, Cuca, que fala que já é campeão? A gente tem medo, porque isso aí dá azar. É? Como assim dá azar? Você falou antes do campeonato começar que nós íamos ser campeões. Você falou, vamos ser campeões. Foi o único que falou. E agora? Não foi? É um númerozinho ímpar. Fala uma vez, se fala duas... Entendi. Só uma vez. Tá. Nossa, duas é da... de mania, tá. Sim, é verdade. Ele. Tá com medo, pô? Não, a gente tá confiante. Não, tá confiante, trabalhando, agora, né? Vai jogar o Jair. Jair não joga. Verdade, o Jair isso não joga. Bom, Osmar, quer falar mais alguma coisa? Estamos aqui no momento sem parar, diga lá. Então, eu quero mandar um abraço aí pro meus amigos aí. Pessoal, acho que você até conhece um, hein, ô Domênico? Quem é? Conhece o Billy? Mas aonde? Billy? Ricardo. Um abraço pro Billy do São Prazer aí, que ouve a gente direto aí também. Alô, Billy do São Prazer, tamo junto aí. Sangue bom. Então é o seguinte, é o Billy, Danilo, Clebão, o Pablo. Pablo, qual é a música? Esse aí é meio viadinho mesmo. Ô, olha isso, é preconceito com os gays. Homofobia. Tá bom. Deve ser um gay homofóbico. Tá bom, falou. Peraí. Fala. E um abraço pra todo o pessoal do grupo lá, nosso Arena 97, que teve... Na verdade, teve origem do programa aí, entendeu? Tá brincando, Arena. E aí nós conhecemos até hoje. Olha aí, que legal, que se ele não fala que o Arena 97 teve origem por causa do estádio. Ah, não desvala, tá vendo? Você trata mal. Não, não tô não. O cara foi bem. E agora vai ter Arena Multiuso 97 também. Eu quero mandar um abraço pro grupo dos insetos. Está acendendo. Você quer mandar você mesmo? É do inseto também? Agora eu tenho o meu. Toda mina que vem aqui é do inseto. Menos a barata. E eu tenho o meu grupo lá, que agora que é Oncinha Pintado, Zebim Listado, Coelho Peludo. Vão. Tá desdenhando o grupo do estádio. Não, tô não. E aí, tá falando que ironia dos caras. Eles não gostam. Tá bom, meu velho. Obrigado. Seremos campeões, Domênico. Seremos. Isso eu concordo com você. Seremos. Ainda não somos. Seremos. Exatamente. Boa, garoto. É nóis. Maior campeão nacional. Um abraço. Tem pra ninguém. Tem aquela tenista agora. Ele lembrou bem, né? Seremos Williams. Ah, boa essa. Essa aí. Gosta mais da Serena ou da Vênus? As duas são iguais. Véio. É, iguaizinha, mano. Serena, né? Da Vênus, Serena. O que você perguntou, velho? Tá bom. Tá momento qual sem parar. Qual você pegaria, RG? Nenhuma das duas. Vamos lá. Segundo ouvinte do Momento Sem Parar, que funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Boa. Eu criei a minha filha. Mano, mano, uma nota, mano. Domênico Gasto, com muito prazer. Tião e Pardinho, velho. Tião e Pardinho. É, Domênico. Tião Carreiro, vai. Boa, mano. Boa, Tião Carreiro é bom, hein, meu. Tião Carreiro e Pardinho. Tião Carreiro, meu, é bom. Tião Carreiro. Eu tô dizendo que Tião Carreira. É o Tião e o Pardo, velho. Mano, ó, Eduardo Del Busso. Tá. Eu e meus amigos somos passar o carnaval em Ouro Fino atrás de mulheres e altas aventuras. Resumo, foi uma bósfora. Ah, mas é que você é feio, cara. Alô? Não, não fui eu. O cara não passa carnaval em Ouro Fino. Então, cara, falei pra ele que é não bom, tem nada a ver. O que tem de lugar, cara, que é a esbórnia, promiscuidade, tudo fácil, o cara vai pra Ouro Fino. É mais difícil, vai pro carnaval de Salvador, ninguém né? Ninguém foi. Lógico. Meu. Tinha um cara, Ouro Fino vegetando na UTI, ele saiu de lá, ele falou, é muito parado aqui, eu vou sair. Não, o cara levanta de bota. E aí, Domenico? Quem fala? Beleza. O cara vai fantasiar de botina Zebu. Só um minuto, gente. Estamos com ouvinte. Marcos do quê? Marcos Aurélio Gerelli. Gerelli? Nome de dicionário. Gerelli. Tá certo. Quantos anos? 40. Ah, RG 40. 4.0 hoje, hein? É, desse Gerelli aí, direito aí, os negócios aí. Ah, né? Sensacional. Trocadilho! Gerelli direito. 10. E o bairro? O bairro é Jardim América. Jardim América. Ah, mas depende. Tem Jardim América. América! Tem o Jardim América de Santo André, tem o Jardim América aqui perto da rádio. Não é o famoso, não. Não é o famoso, não. O Jardim América não dá, tem mil em São Paulo. Ah. Que isso? Passou um gato ali. Passou um gato? Da onde o cara atropelou um gato? Qual que é o. Esse não vale. Jardim América é igual ligar aqui o Antônio Carlos da Silva e falar, pô, eu te conheço. Não, mas então, amigo. É da onde? Qual é o Jardim América? Não, então fala o CEP que ele. Não, é Taboão, é Taboão. Quando tiver um monte, velho, você tem que falar o CEP. Ele mata pelo CEP. Mata pelo CEP. E o time, Marcos? Olha isso. Outro gato, velho. É o campeão brasileiro, pô. Não entendi, Marcos. O campeão brasileiro. Mas pode ser o Atlético, pode ser o Flamengo, pode ser o Porco. Não, o campeão brasileiro é o Corinthians. O atual é? Exatamente. Mas pensei que você tá falando do futuro, agora, 2016. Não, ô, amigão, mas foi frustrante. Faz na calça, você usa fralda? Não! A velha não usa. Agora que usa. Ela tá com a perna aberta. Inclusive, até agora. Inclusive, ela troca de assim de anão, que é pra economizar. Gente, respeita. Tem uma menina fazendo o programa. Eu quero ir na torcida do estádio 97. Oba! Boa, garantiu sua vaga aqui. Corinthians e Chapecoense, cara. Sabadão, hein? Vamos lá. Ô, amigão. Falei. O Corinthians, ele é o atual campeão brasileiro ainda, mas possivelmente não alcança mais a chance de conquistar o título, né? Oh, mas é frustrante, né, não, cara? O ano passado tinha aquele baita time, esse ano o Corinthians aí lutando por uma mísera sexta vaga no campeonato, mano? Ah, mano, é assim, o Corinthians perdeu quase 20 jogadores, né? É. Teve um jogo do Corinthians, cara, que não tinha um jogador titular do ano passado. Que o Fagner tava na seleção, o Cássio tá no banco. O Cássio tava no banco e o Wendel tava machucado. É. Aí eu falei, caramba, pode ver na história, acho que nunca teve isso, um time campeão, no ano seguinte ter um time totalmente diferente. Ah, mas amigo, sem poupar ninguém. O problema não é não contar com nenhum jogador campeão do ano passado. O problema é ter um time muito fraco diante da expectativa que a torcida tinha, né? Por mais que a gente saiba também da dificuldade que é quando você tem propostas por jogadores que, inclusive, não ligam nem para a diretoria, já pagam a multa e saem, a gente entende tudo isso. Mas não dá para se conformar, cara. Por exemplo, o Corinthians, ele tendo a possibilidade de trazer... Não tinha dinheiro para trazer um centroavante de qualidade. Aí vai lá e traz Gustavo... Sabendo que o Corinthians, ele tinha a dependência de... Esse aqui tá Taboão, pô. Esse aqui tá Monta Serra. Então, é aí que tá, velho. Com todo o respeito ao Gustavo, que jogou no Taboão, a galera de Taboão adora o Gustavo. Não, que isso, né? Mas não dá, né, man? Não dá. Esse ano aí tinha que ter um centroavante broca lá na frente, o maluco que pusesse medo no adversário. O centroavante broca é o brocador. Não esse. Mas precisava ter um centroavante de responsa mesmo aí, que botasse medo no zagueiro rival, cara. Se o Corinthians tivesse um centroavante de qualidade, não vou dizer que seria campeão, mas que estaria já classificado para Libertadores, eu tenho certeza absoluta. Ô, mano, você não gosta muito do Jô aí, cara, mas, assim, na minha opinião, cara, ele pegou numa fase do Corinthians, o time era muito ruim, cara. Em 94, eu acompanhei aqueles jogos contra o São Caetano. Em 94, não? Cair. Não, desculpa, 2004. Confundi. Goiás, é que o Fábio Santos fez um gol. Fábio Baiano. Fábio Baiano fez um gol mancando e o time era ruim. É o Fernando demais. Baiano. Não é o Fernando Baiano. É o Fábio, que veio do Flamengo, um carequinho. Tá. Sim. Entendeu? Ele jogou nesse time, cara. Ele jogou nesse time. E ele nos últimos jogos, ele fez um golzinho ali que salvou nós. Entendeu? Acho que assim, agora ele se recuperando, disse que ele parou de beber, né, meu? E aí, tomara que... O Jô virou evangélico. Disse que... Mas o fato de ter virado evangélico, a Bíblia não dá o poder do cara jogar bola. Mas coitado, ele foi pra Minas, caiu junto com o Ronaldinho, Diego Tardelli. Tá tudo resolvido, cara. Ele foi querer seguir os caras, não dá, né? É que tá. Com relação ao Jô, agora eu vou torcer por ele, não tem jeito. Se você me perguntar se eu era a favor da vinda dele antes da contratação, eu diria não. Porque eu não boto muita fé no futebol do Jô. O Jô, ele teve uma grande passagem no Atlético Mineiro, mas volto a falar que ele não era protagonista daquele time. Se a gente parar pra analisar aí os pilares daquele time do Atlético ali, eram pela ordem ali. O Vitor, que pegou tudo, depois o Ronaldo Gaúcho, que jogou demais também, e o Bernard. E se colocar ainda mais um aí nessa conta, coloca o Diego Tardelli. O Jô, ele participou de um contexto vitorioso? Participou também. Ele fez os seus gols, foram importantes? Concordo também plenamente. Mas qualquer outro centroavante naquele time do Atlético Mineiro faria os gols que o Jô fez. Porque, cara, na boa... O André reserva daquele time. Então, mas é que tá. O Jô e o André, os dois, eles faziam parte de um contexto de um time vitorioso, cara. Qualquer um que pusesse, se o André fosse titular ali daquele time, também teria feito os gols que o Jô fez. Porque, volto a falar aqui, aquele time do Atlético, ele tinha uma espinha dorsal, que era composta mesmo aí pelo Vitor, o Ronaldo Gaúcho, o Diego Tardelli de um lado e o Bernardo do outro. Qualquer um que colocasse ali na frente, se pusesse um cone, tá certo? Ali no meio da área, era capaz da bola bater no cone e entrar também. Não tô aqui desmerecendo e depreciando o futebol do Jô, mas eu acho que pra esse momento, o Corinthians ia precisar trazer um centroavante de mais qualidade, mas tudo bem, já que tá lá, vão torcer por ele. E ele se perdeu um pouco, né? Porque dali ele foi convocado pra seleção brasileira, né? Ele teve esse pico de audiência no Atlético, foi pra seleção e aí depois voltou e, pô, entrou aí numa... Acabou o futebol. Entrou acabou numa futebol, furada, né, velho? Pô, aí acabou. Acabou. Entendeu, cara? Porque se a gente pegar mesmo aí o histórico do Jô, se não me engano, na primeira passagem dele aqui, eu não sei se essa conta tá certa, mas ele fez 115 jogos e 18 gols. Eu tava vendo isso. Entendeu? Tipo, aí se você pegar a média de gols aí do Jô... Mas eu tô te falando, mano, aquele time que ele jogou era muito ruim, cara. Não, tudo bem. Mas tudo bem, mas pega o restante da carreira do Jô. Ele foi lá depois pro CSKA, ele até teve uma média boa. Em 83 jogos ele fez 47 gols. Depois ele foi pro Manchester City, de 42 jogos ele fez 6 gols. Depois ele jogou no Everton, emprestado também, não foi muito bem. Ele fez 36 jogos e 7 gols. É, no Galatasaray ele fez 15 jogos e 3 gols. No Internacional ele fez 36 jogos e 6 gols. No Atlético Mineiro ele fez 127 jogos e 39 gols. É uma média baixa. É... Mas se você pegar, por exemplo, o El Shabab, Benja, foi 19. Aí ele foi bem, porque de 19 jogos ele fez 16 gols. Mas ali o futebol não é parâmetro. Eu não tenho de cabeça, mas se você pegar a média do Guerreiro no Corinthians, a média de gols não é uma média alta. O Guerreiro é o cara que fazia gols importantes e decisivos. Então, Benja, mas é que tá. Eu sempre disse isso a respeito do Pega Guerreiro. Pega a média do Guerreiro aí, porque eu não tenho... A média do Guerreiro também é baixa. Eu mas não o tenho Guerreiro... 100% de certeza, eu tenho quase certeza. Então, mas é que tá. Teve o ano que o Pato estava... O Pato sendo reserva, o Pato conseguiu fazer mais gols do que o Guerreiro. O que o Guerreiro fazia é o seguinte, o Guerreiro sempre fazia o primeiro gol. Quando o jogo estava difícil, o Guerreiro fazia. E o Guerreiro fazia gol em jogos decisivos. Mas a média não é, e não dá mais para levar. Mas eles ficaram não dá mais ou menos ao mesmo tempo? Não dá para levar, não, média é média, proporcional ao tempo. Ele fez 130 jogos e 54 gols. Não é uma média também, ó, sensacional. É que ele ficou mais tempo e ele fazia gols decisivos. Mas se você pegar, hoje em dia, não tem mais atacante que você pega aí. Nossa, olha que média de gols, impressionante. É só você ver, o artilheiro do Campeonato Brasileiro hoje tem 11, 12 gols. Uhum. E não vai chegar muito longe. Edmundo, em 97, 98, se não me engano, foi artilheiro do Brasileirão com 29 gols. E se você pegar e pega uma média de todos os atacantes do futebol brasileiro, vai pegar todos. Vai pegar todos. Damião, Pato, Wagner Love, Guerreiro, Tardelli. Dificilmente você vai falar, nossa, olha, Marcelo Moreno... Não, a galera não faz mais tantos gols como fazia antigamente. Mas o Guerreiro, Benja, só com relação ainda à informação do Guerreiro, o Guerreiro ele sempre foi um centroavante, Benja, que até se não fosse aquele Mundial, ele foi extremamente decisivo, protagonista, concordo plenamente, mas o Guerreiro ele não teria condição de ter sido um ídolo na história do Corinthians. Porque o Guerreiro, por mais que ele tenha feito seus golzinhos e alguns jogos, aí eu concordo com você, tenha sido gols importantes... Mas o Guerreiro, cara, ele não é aquele centroavante que marca muitos gols, eu concordo. E isso, pro centroavante é ruim. Mas, mano, não tem mais centroavante que marca muitos gols. Eu desafio aqui a pegar os 10. Não tem, gente. Mas é porque não. Mudou muito o perfil, não, Benji. Então, o centroavante hoje ele sai mais da área, ele recompõe time no meio campo, ele vem buscar perfil, a bola. Não dá pra chegar e falar, vamos ver quanto a média de gol do Jô. Se você pegar o Gabriel Jesus, que é a grande sensação, né, do futebol brasileiro hoje... Quantos gols não, mas eu fez critico o Jô. Não, mas gente, eu critico 10, o Jô. Não, mas, não é mais. Mas ele não jogou muito. Não, mas muito, peraí. O Gabriel mais. Jesus, ele ficou muitos jogos fora por causa da seleção. É diferente então, a situação. Tá bom. Então eu pego os três que você gosta. Pega lá o Diego Tardelli, pega o Marcelo mas Moreno. Mas eu não tô questionando o Jô, Benja, somente pelos gols marcados. Isso aí foi mais um fator. Os gols marcados que ele tem aí, realmente é uma média baixa. Se a gente pegar a carreira dele como um todo e analisar os jogos que ele fez e dividir pelo número de gols. Aí é uma média baixa. Mas eu questiono o Jô aqui pela parte técnica dele. Eu acho um jogador fraco. Pega a média de gols do Marcelo Moreno, pega do Leandro Damião, pega do Alexandre Pato. Leandro pega Damião do... não dá, velho. Gente, eu tô pegando dos atacantes que é só a nossa realidade. Pega do Wagner Love. Talvez, aí não sei se talvez, acho que a melhor de todos é o Ricardo Oliveira. Ô, Beijo. Fala. Eu vejo que você fala aí muito do Barcos. Acho que você gosta muito do futebol do Barcos. O Mano também fala. Deixa eu te falar. Deixa eu te perguntar. Pergunta. Se tivesse uma analista aí, Diego Tardelli, Barcos ou Marcelo Moreno, quem você conquistaria? O Diego Tardelli. Ah, eu também. Mas eu deixa eu falar, não é que eu morro de amores pelo futebol do Barcos. É que não tem mesmo, né? É que não tem tantas opções. E o Barcos, aquele Barcos que a gente viu no Palmeiras, o Barcos do Grêmio e tal, é um fazedor de gol. Por exemplo, o Louco Abreu, que jogou no Botafogo, nunca achei um primor. Mas, pô, aquele cara lá, a bola batia nele, entrava, fazia gol, tá? Aquele goleador. E acabou esse centroavante no futebol, né? Então, por isso que a gente... E o reflexo disso... É que você pega um artilheiro do Brasileirão esse ano, capaz de neguinho ser artilheiro aí com 15 gols. É o Fred, assim, que tá aí, que eu acho, com 13 gols, sei lá. Eu tenho 40 anos, cara. Eu vi Careca, eu vi um pouco do Careca, né? Pô, vi Reinaldo. Esquece, velho. Se você vai lá pra trás, esquece. 13 gols, o Fred. 13 gols. Mas não é só isso. Tudo mudou hoje. O futebol virou uma coisa muito mais coletiva do que era. Hoje você não tem mais batedor de falta. Hoje você não tem mais batedor. Hoje, olha, eu me lembro na época que o Marcelinho, por exemplo, jogava no Corinthians. O Marcelinho ia bater um escanteio, a arquibancada ficava de pé, porque falava, pô, é meio gol. Ele ia bater uma falta, meio gol. Aqui da nossa estranha, eu peguei o de cá jogando. Porra, como batia a falta. Né? Inclusive, eu tava naquele segundo jogo de 77, que a ponte ganhou de 2-1. Né? O de cá pegava na bola. Era um impressionante, velho. Era 70% o gol. Da o onde? Zenon da pegava onde? A bola. Zenon era bom pra caramba. Jogou no Guarani, jogou no Corinthians também. Nossa, velho. Entendeu? Então hoje, por exemplo, você pode ver. Hoje não tem batedor de antigamente falta, né? Até tinha aquele lance, o, né? O último foi o Rogério Ceni. Antigamente, velho, tinha até aquele lance lá, o Alex batia bem falta. Antigamente aquele lance lá, Assunção batia bem cava, também, né? cava falta ali perto da meia lua. Que o cara vai bater, né? Hoje nego só cava o pênalti, porque a falta não cava. Ou se cavar, não adianta nada. A jogada perdida. Porque não tem quem bate. É que nem escanteio. Os caras não treinam, velho. Pô, eu peguei o Éder, inclusive o Éder, depois do Atlético, o Éder jogou no Palmeiras, tava naquele timaço do Palmeiras lá. O Éder batia escanteio, gente. Puf! Era 80% de chance de ser gol. Era brincadeira. O Arce. Hoje, cara, hoje escanteio, o nego toca a bola do lado. Não sabe. Não tem falta. Então, o reflexo disso. Parece tudo, que não treinou, velho. O reflexo disso é isso. Você pega o número mas de gols, falta os caras não tem. É dividido não, entre o time inteiro. Falta treino. Mas hoje um time que tem uma boa bola parada consegue. Mas não tem. Só que não tem, né? E aí também. Tem alguns aí. Não tem. Não bola parada, bola parada de falta, mas às vezes tem um cara que sabe cruzar bem, você tem o Fábio Santos. Também não tem. E engraçado, não, o Fábio Santos, pra mim, é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. E engraçado também, que aí se aparecer um time, por exemplo, o Grêmio do Filipão foi campeão com aquela jogada característica, que era o Arce cruzando. O Arce cruzando pro Jardel. O Jardel cabecear. Hoje, se o cara jogar 5 partidas, ganhar 4 assim, a mídia vem falando... Brincadeira! Chuveirinho. Só chuveirinho. É, ser campeão assim. Cabol, ser campeão assim é uma coisa que não tem cabimento. Igual na época do Muricy Bola. Então tá tudo errado. Hoje, capaz de o cara perder, vale o jogo elogiar. É lógico. Então tá bom, Marcos, você quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Ô, Domenico, só rapidinho. Rapidinho falar um negócio. Fala. Um minutinho. O Mano falou do rapaz aí que tá preso aí. Eu tô acompanhando, assim, as rádios, o noticiário, cara. Parece que o cara não tem nada a ver mesmo, meu. Você procura. O cara saiu de carro aqui, de São Paulo, foi pro Rio, deixou o carro estacionado, pegou o metrô, encontrou com os amigos de grupo dele. Parece que tem um vídeo dos Estados Unidos. Complicado. Muito tinha até foto. E parece que o cara tá lá de laranja mesmo. Então. Vamos fazer ver, o quê, né? Mas o advogado dele parece que já tá com o pedido de habeas corpus pronto. Parece que julgaram tudo. Então, o que acontece é o seguinte, cara. Essa ação, ela não foi individualizada. Ela tá sendo uma ação coletiva, tá certo? Contra todos os torcedores que foram acusados por determinados crimes. Eles não desmembraram o que cada um praticou. Todos vão ser indiciados aí na mesma ação. Só que o rapaz aí, o tal do André Tavares aqui, que pelo que consta, pelo menos pelas provas que tem sido apresentadas pelo advogado, é inocente. O advogado dele já tá com pedido de habeas corpus aí, possivelmente vai apresentar a Justiça do Rio de Janeiro amanhã e vamos ter novidades. Vamos Beleza. Aguardar. Falou, meu Falou. Velho. Abraço aí. Obrigado. Abraço. Abraço pro Bahia. Só passando. Obrigado, velho. Só passando aí. Ô, Marcos. Opa. Você tem que estar, então, 1 da tarde, no sábado. Beleza. Na frente do Hotel Pestana, na rua Tutóia 77, esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. É de lá que vai sair a van pro jogo, tá bom? Uma hora. E Falou. Esporte fino, tá? Valeu. Traje. Tchau, Marcos. Tchau. Não adianta que não cola, mano. Por que capacete? Fino, ele mesmo deu risada. Placa lá, ele mesmo deu risada que viu que é uma piada. Sem parar, no momento sem parar, funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Terceira ligação, hein? Comprei um isso, Mota. Au! Ô, Dodô, enquanto toca isso aí... Nossa, isso aí, uma moral aí pro Zé da Estrada hoje, gente. Eu tô vendo aqui a matéria no UOL. Isso aí. A Mariah Carey não foi porque é problema com o empresário, não. Ela postou lá que foi o motivo, de acordo com a cantora, seria o descaso dos promotores locais no trato com os fãs. Então não é falta de venda de ingresso. Ué, cada hora você alega um motivo e começa a desacreditar, velho? Acho que é, mano. Porra. Ué, você tá desmentindo a versão oficial. Ela alegou? Ela alegou o quê? Descaso dos promotores locais com os fãs. Alô? Desculpa, Alô. Parece que ele se importa tanto. Alô? Cadê o cara? Tá aí. Alô? Eu estou aqui. Ué. Tchau. Tchau. Foi pro saco. Tchau. Vamos lá, alô? Alô? Oi. Alô? Quem fala? É o Sérgio. Fala, Sérgio, tudo bom? Tudo bem, Dudu, e você? Bom, Sérgio do quê? Sérgio Zanac Cardoso. Quantos anos, Sérgio? 34. 3.4, RG. Mas é da máquina de lavar, ué? Ah! Sensacional! Nota 10! É sensacional, é muito bom mesmo, viu? Oh, e o bairro, hein? Eu moro na Vila Isabel. Ó! Oh. Vila, Vila Isabel? Cidade então. Do RG, né? Vila Isabel. Do Martinho. É. Santa Isabel. Isabel. Então, aí que tá, de não novo. É Pai. Vila Isabel no Rio, né? Eu posso... Hã? Do Rio de Janeiro. É, o é muito carioca, é eu ia falar que é lá de Vila Isabel. Perto então, da Tijuca. Mas é isso que eu falo. Andaraí. Então, mas Martim da Vila. Aroxerém. Maracanã. Então, mas você ia falar o quê? Tem várias Vila Isabel. Agora, tem uma, a mais famosa aqui na cidade de São Paulo, se não me falha a memória, na Zona Sul, ali mais ou menos perto de Parelheiros. Não, não. Pega o cotovelo, velho. Os caras ligam aqui, Vila Isabel, Jardim América. Pô, tem 500. América. Daqui a pouco liga o cara, José Carlos da Silva. Vai, beija, lembra de mim? Pô, José Carlos da Silva tem 1 bilhão. É. E aí, velho? Tá bom. E qual que é o time aí? Eu torço pro time que tem o maior número de títulos brasileiros. Maior número de títulos brasileiros? Tem dois. Não, se for Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tudo, o maior é o Palmeiras. Tem dois. O maior é o Palmeiras, não tem conversa. Se não, tá falando mentira. Os dois não, maiores... Não, o Santos tá atrás do Palmeiras. Tem dois. Tá atrás aí, gente. Um ou dois títulos. Então, mas tá atrás. Não, mas peraí, tá brasileiro de verdade ou... Os dois maiores. Mas ele falou o maior, o que tem maior número de títulos brasileiros. Aquele que a gente viu... Qualquer coisa que vocês não, queiram falar. Não, peraí. É o brasileiro de verdade ou unificado? saque@cbf.com.br. Aí não tem brasileiro de verdade ou unificado. Não tem conversa. Mas existe, eu só queria que vocês me explicassem a lógica de ter dois títulos brasileiros no mesmo ano. Você pergunta lá pro saque@cbf.com.br. Eu não posso explicar. A porcada explicar foi campeã duas vezes no mesmo ano. É, chupa. Sabia disso? É chupa, verdade. Chupa. Porque pra quem pode. É, time bom é campeão duas, três vezes, quatro. No papel. Fala, Sérgio. Vocês já tinham o Paulo Nobre naquela Dudu, época? Dudu. Fala, meu Dudu, velho. Dudu, é fala. O campeão brasileiro, Dudu. Então, não, campeão. Por enquanto, campeão brasileiro não tem definitivo. De que ano? De que ano? É o atual campeão. Fala logo o time, meu Deus! Não, o atual é o Coringão. Por enquanto, não tem ainda um atual, time. O atual é o Corinthians. Então fala logo. Ô, amigão! E ele falou que, que tem o maior número de títulos brasileiros. Sabadão tem jogo, hein, tio? E eu quero ir lá, cara. Ir nossa, cara, ele é louco, velho. Esse tá completamente louco, né? Não, ele quis dizer... Não, é que você não entendeu. É que vocês não entenderam o que ele disse. Eu acho que é sexta, velho. Não, é que vocês não entenderam o que ele disse. É igual a eleição. É quando você vai fazer a apuração, tem que ser os votos válidos. Ele quis dizer a respeito de títulos válidos. Que válidos? Eu acho que é. Mano, títulos legais. Vai perguntar pro saque. Não, e mesmo título válido, vocês não têm... Vocês perdem pro São Paulo. Não perde, não. Não perde, não. Perde sim, senhor. Perde. Ô, amigo, amigão, fala de Corinthians, deixa esse porco pro lado aí. Tiveram títulos reconhecidos. Sérgio, saque, S-A-C, @cbf.com.br. Deu pra entender? Anotou? Eu não tenho nada pra reclamar, não. Tá reclamando. Não é C-A-C, eu achei que era C-A-C. Não, saque@cbf. Vai lá, reclama lá. Fala com o presidente, com quem quiser. Eu gosto do saque mais um. Entra no site da CBF, que nem diz o mano. Quem manda nos filhos brasileiros é a CBF. Põe na CBF, vai ver logo. Quem tem mais título lá. Gente, o programa tá acabando, gente. Só fala minutinho. Do palácio lá do Mar. Dá uma segurada aí. Ô, amigão, pra sábado aí, diante da Chapecoense, o Oswaldo de Oliveira acabou sacando o Balbuena da zaga e vai colocar o Pedro Henrique. Você concorda com o Oswaldo? Balbuena tá mal, né, cara? Eu gosto dele, mas ele tá mal. Também acho, cara. O Balbuena aí tá dando... Tem que dar um choque nele, tem que trocar mesmo. Inclusive, ele foi convocado agora pra seleção paraguaia, hein, velho? Mas o problema não é nem sacar o Balbuena, que o Wilson é horroroso também, né? Mas o Wilson, diante do Flamengo, ele foi bem, cara. Quem falhou nos gols ali foi o Balbuena. Mas, bom, vamos ver com o Pedro Henrique e o Wilson se acerta essa zaga aí. Ô, sabadão, quero ir lá, hein, na torcida do Estádio 97. Boa, então você tem que estar a 1h na Rua Pestana, número... Tutóia. Não, Hotel Pestana. Rua Tutóia. Tutóia 77, mano. Rua Tutóia 77, tá bom? Hotel Pestana. Hotel Pestana. Já conheço. Ah, você já foi, então. É. Ô, amigão, com relação aí a essa partida especificamente que a gente vai conversar agora do Coringão, eu acho que o Corinthians vai vencer. O jogo é às 16h30 no sabadão. É, só que diante das outras partidas que o Corinthians ainda tem no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda tem alguns jogos pra fazer. Você acha que o Corinthians ele consegue assegurar pelo menos essa sexta vaga, ou você acha que o time do Corinthians aí tá oscilando demais e não dá pra garantir isso daí? Não, acho que consegue sim, né? O Oswaldo parece que deu um padrão aí pra esse time jogar aí. Ainda vai acertar a defesa, né? Porque nossa defesa tá uma mãe. Só jogar qualquer bola aérea lá que aceita. Mas eu tô gostando do jeito que o time tá jogando depois que o Oswaldo chegou. Tô confiante aí, acho que ele fazendo uma pré-temporada e pro ano que vem vai fazer um bom trabalho aí. Porque, e ó, pra esse ano a gente vai conseguir a vaga sim. Ó, o Corinthians ele pega a Chapecoense em casa, depois ele pega aí o nosso Sparring, que é o São Paulo no Morumbi. É verdade, pega o histórico aí, o nosso cego. Sparring. Depois é o Figueirense jogando lá em Floripa. Tá desanimado, mano, responde, pô. Depois é o Inter jogando aqui em São Paulo, o Atlético Paranaense em São Paulo também. E fecha contra o Cruzeiro jogando no Mineirão. Aí, cara, empate. A tabela não é tão difícil, cara. Vai fazer 16 pontos, velho. Vai ser campeão desse jeito, caralho. Ô! Oh, boa! Olha a boca! Vai deixar com vontade essa hora da noite? Isso! Olha, eu não sei se faz aí. Tá. O Corinthians ele briga aqui por 18 pontos no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians fizer 12, ele garante uma vaga nesse G6. Mas pra fazer 12 é complicado. Precisa ter um aproveitamento que o Corinthians não vem tendo recentemente, né? Principalmente fora de casa. Acho que faz 14. Bom, tomara. Nas suas contas, o Corinthians não perde mais, então, até o término do Campeonato Brasileiro. Não, empata duas e ganha mais. É, então, eita. Tomara. Tomara que você tenha razão. Mas aí é o aproveitamento de quanto? Então, porque o aproveitamento do Corinthians, Domênico, principalmente jogando fora de casa, é pavoroso. Esse segundo turno do Corinthians aí tá ridículo. Tem três fora, três dentro, é isso ou não? É, o Corinthians ele pega agora o Chapecoense em casa, o São Paulo fora, o Figueirense em casa... Não, perdão, o Figueirense é fora também. Sim. O Corinthians ele tem três jogos dentro de casa e três jogos fora. Você jogava três dentro e três fora? É muito bom três dentro e três fora, é sensacional. Eu joguei. Aguinaldinho, você jogou? Eu sempre jogava dentro. E fora? Três dentro ao mesmo tempo. Que isso? Ai, que louco. Ô, Sérgio, manda abraço aqui se quiser, meu velho. O quê? Esse aí foi foda, velho. Era gol de futebol americano. Pra todos vocês aí que fazem um programa sensacional aí pra gente. Obrigado, viu? Um abraço aí pra galera do futebol de segunda que tá ouvindo vocês aí. Legal, Sérgio. O Narina, mandar um chupa pra ele e falar que ele continua. O Nariga? Pra você, meu trouxa. Mandar abraço pra galera dos insetos. Galera. Os insetos é nóis. Tobias. Tobias mandou um abraço pra você também, Tobias, mano. Casão, pro Piti que tá ouvindo também. É o Gão, Judson, toda a galera. Abraço aí pra vocês. Valeu. Até o time obrigado, de Vaz, velho. Eu sabia que fizeram. Amigos do Tobias. Valeu. Tchau. Tobias, canta uma musiquinha. Olha só. Não, vai cantar nada agora, porque agora preciso falar do momento separado que terminou nesse momento. Você já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou paz e amor para a liberdade de uma geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí, né? Pois é, galera. Agora, olha só. Quem tá revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão lá no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom, você tá esperando o quê pra fazer o seu, cara? Vai, corre! Procure já em uma das lojas do Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o app e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, em nome de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também em nome aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E agora o Beijinha vem com um recado também de BV Financeira. Fala de BV, é. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888. 33737888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Bom, beijinho, é BV! Esse é o Estádio 97. E agora com as mensagens do nosso nosso WhatsApp, né? WhatsApp, vamos ouvir. Sim. Vamos lá. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Aqui quem fala é Marcos Sapopemba. Queria fazer uma pergunta pro mano. Com essa escassez de meias no futebol brasileiro, será que não valia meter uma proposta no Ronaldinho Gaúcho, igual o Corinthians fez com o Ronaldo Fenômeno, de um ano? Você imagina só, Ronaldinho Gaúcho batendo falta em escanteio é melhor do que todos esses pé de rato que tem no futebol brasileiro. Você concorda ou não? Abraço a todos. Já foi, por que não, né, cara? É, já era, o Ronaldo, né? Gaúcho, por mais qualidade que ele possa ter, e nesse quesito aí, eu concordo contigo, seria animador um Ronaldo Gaúcho vestindo a camisa do Corinthians. Mas a gente precisa analisar o que significa o Ronaldo Gaúcho hoje. Ronaldo Gaúcho hoje, ele vive, né, de jogos frila, quando ele vai ganhar milhões aí pra fazer um amistoso nos Estados Unidos, ou China, ou Índia, ou qualquer lugar, né, assim. Mano, ele vive de showball gourmet. Né? Showball gourmet. Pois é. Não dá. O Ronaldo Gaúcho, cara, dá até pena, Domênico, porque pela bola que ele joga, ele poderia estar jogando facilmente ainda no futebol brasileiro. Ah. Mas é um cara que já não tem mais tesão, não tem ambição. O Ronaldo Gaúcho já deve estar com uns 34, talvez. Você que era amigo dele, que saia de balada, Benjamin, quebrava na noite, é. Eu? É. Ô, mano, o Ronaldo Gaúcho lançou uma música com Wesley Safadão. É, né? Ele tocou aqui, né? Ele desencanou, velho. É, então, já era, mano. Game over, que é uma 36 anos de idade. Então. 21 de março de 80. Já é, Elvis. Mas pela qualidade que ele tem, Domênico Gato, ainda mais o Ronaldo Gaúcho, nunca foi aquele cara que abusou da velocidade. Era um cara rápido, mas ele ganhava na bola, no jingue, na jingada, no toque de bola. O Zé Roberto tá com 42, né? Isso. Mas é outra pegada. Por exemplo, o Ronaldo Gaúcho é aquele cara que ele não corria, ele fazia a bola correr. É diferente, então daria pra estar jogando aí. Daria. Sabe, batendo faltas, escanteios, como ele disse. O problema do Ronaldo Gaúcho é que eu não vejo nele aquele tesão de jogar bola. É, parou, já perdeu, né? Vamos lá, mais uma. Fala aí, galera do estádio, aqui é o Guilherme de São Paulo. Falar que a Ponte Preta é a quinta força do estado de São Paulo é uma grande mentira. Na verdade, a Ponte Preta hoje é a quarta força, né? Já passou os Bambi faz tempo. Nossa, tirou o São Paulo. Não sei quem é Bambi, não conheço, tem um time que... Mas sabe, não, sim. Tem certeza? Não, não conheço. Sabe, sim. É? Estádio 97 em nome de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan, ele não sabe quem é, então vamos a outro aqui. Ó. É, boa noite, meu nome é André, sou ouvinte do Estádio 97, há anos. É, sou namorado da estranha do Ninho, a Gláucia. Gostaria de dizer que eu amo ela. IRG, quero um cartão tapa na camurça. Mas você tá lá fora, velho. Grande abraço. E ela vai virar corintiana. Vai, Corinthians. Fiquei sem graça agora, né? Que isso? Que susto, velho. Vocês não se comunicam? Como é que é a história? Ela tá do lado de fora. Ele tá do lado de fora. Ela? Você falou que você era casada. Mas é o André que mandou? Você falou que era casada. Ah, você falou que era casada. É praticamente. Tá bom. Quanto tempo vocês estão juntos? Me assustou, velho. Na trave! Nossa, agora fiquei com medo, velho. Você é um amante, velho. Achei que ia sair uma pancadaria. Ninguém vai dormir na rua hoje. Nossa. Vamos lá, mais uma. Salve, galera do estádio. Aqui é o Fábio Correia, do Grajaú, Zona Sul. Queria fazer uma pergunta pro Domênico Gato. Tudo é o seguinte: tudo indica que o Palmeiras vai disputar a Florida Cup. Se o Palmeiras for campeão, ele vai se declarar campeão mundial? Um abraço. Deus, dessa hora. Os caras não tem nada a ver. Nem responde. Em nome de Extra, você merece torcida reunida Brahma, gelada em muita economia. Você merece o Extra Gol. Acho que tem que ter um pouco mais de criatividade pra falar aqui no programa, né? Mandar WhatsApp tem que ter criatividade, tem que ser inteligente. Né? Tem que ter um pouco mais de inteligência. Vamos agora com o recado de Benjamin de Nissan. Olha só, amigão. Você já pensou em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então presta atenção. É a hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. É isso mesmo. Olha só, ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus, além de oferecer um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. Meu amigo, isso é um carro. E é muito mais conforto ao dirigir. Você tem até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível. Eu fui na concessionária ver, realmente é incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, olha, vai na minha dica aí, amigão. Faça um test drive e deixa o Nissan Kicks conquistar você. E eu não tenho dúvidas que vai conquistar, viu? Porque esse carro é incrível. Nissan Innovation That Excites! É isso aí, estamos chegando no final de mais uma edição aqui do estádio, mas antes quero agradecer a Estranho Noninho, a Gláucia, que participou hoje, torcedora da Ponte Preta, que vai mandar os seus abraços, certo, Gláucia? Viu? Primeiro, para os pontepretanos que estavam ouvindo, né, já que eu sou pontepretana também, para os corintianos, que meu namorado é corintiano, então ele é primeiro para ele, para o Doni, para o Didier Robinho e para o Leandro. Para os meninos da Aeon, Ricardo, Antônio, Márcio. E para os palmeirenses, o Shimu e o Adilson. Os dois que estão ouvindo a gente. Esses caras são gente boa. Gente boa. Tá bom, obrigado, viu, Glaucia. Ó, deixa eu falar uma coisa importante que vocês estão fazendo, falando sobre Outubro Rosa. A minha mãe é uma pessoa que está fazendo tratamento do câncer da mama. E ela está fazendo quimioterapia e tudo. Então é muito importante a mulher e o homem também, já que o homem também tem câncer de mama, ele fazer o autoexame. Tocar o peito, sentir algum nódulo, algum caroço, procurar o posto de saúde para prevenir o câncer prevenir de mama. Mesmo, isso aí, com certeza. Eu quero mandar um abraço, o meu é rápido, mandar um abraço para os insetos. Os insetos, já falou, insetos. Né? As baratas e os pernilongos. Esse é o meu grupo do WhatsApp, eu tô com um grupo agora, que é Oncinha Pintada, Zebim Listado, Coelhinho Peludo. E um abraço pro ouvinte que veio buscar prêmio aqui, o Sombra, que tá ali fora. Sombra? Valeu. Ele tá com a camisa Hering que ele dormiu, de gola V, ele veio pra rádio. Ó, abraço pro Claudinho Hit aqui. Que quem? Falou que eu e você não. A avó e você somos pessimistas em relação ao Palmeiras. Que pessimista? Parte boa, né, da família. Não, o Palmeiras vai ser campeão. Pessimista o Katsu. É. Hoje é dia de Borussushi, hein? É, quarta-feira do Rivelino, RG número 2, no Borussushi, Avenida Morumbi, 6936. Ligue no delivery 3758-1049. RG número 2, o que foi? Noite do Rivelino. Noite do Rivelino, quarta-feira do Rivelino, tá bom? Ah, RG, quem é que garantiu hoje um boné Vista Aérea, ligue 3031-2288 ou 3031-7288? O Sérgio Zanaghi. Zanaghi, ele garantiu aqui, né? Zanaghi. Como? Zanaki. E quem ganhou a camiseta presente de Fit Camisetas, RG? Ligue 2985-8840 ou acesse fitcamisetas.com.br, Fit, o parceiro do seu evento. Osmar Navarro Júnior. Ô, Dodô, você viu que vai rolar um remake de Xanadu? Não. Não vi, não. Não sabia, nem sabia. Mas também não viu, é mentira. Eu inventei agora. Inventou? Xanadu. Você gosta ou não gosta, né? Eu sei que você não é a tua cara. Lançaram um de Greasy, eu achei muito ruim. Ah, Greasy é legal. Ah, não, o remake eu não gostei. Ah, não vi, mas é legal. É, amanhã tem mais Estádio 97 aqui na Energia 97. Nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, banana gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Amanhã está de volta o Estádio 97 a partir das 5h30 da tarde. Na sequência, o Night Sessions. Valeu, tchau. O duelo das melhores da programação da energia está no Face Fight. Check. Vote no Face e ouça aqui. Energy. Energia 97. É momento de decidir, de escolher, de pensar e refletir sobre o destino administrativo da cidade de Santo André nos próximos 4 anos. O momento é de irmos às urnas e escolher aquele com perfil e capacidade administrativa. Aquele que consegue fazer muito e melhorar a cidade em todos os cantos e a qualidade de vida das pessoas. O povo andrense sabe que para continuar melhorando, vote Carlos Grana 13, o prefeito do povo.